Lipa e Stay. Rolei Adal, Zédio, Jonas Blue, tudo isso aqui no playlist Energia 97, que tá de volta a qualquer momento na nossa programação. Bom final de terça, na sequência tem o Estádio ao Vivo, fica por aí. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe? O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Que bizarro. Energia 97. Night Sessions, DJs mixando House Music de conceito. Depois do Estádio 97, no ar mais um Night Sessions, o melhor da House Music pra você. Night Sessions, a energia que te move à noite. Energia 97, dia 8 de fevereiro, véspera de carnaval, a áudio traz pra você Kungs, o DJ e produtor francês, dono dos maiores hits do mundo, chega ao Brasil. Kungs ao vivo. Don't you know? I feel so bad. I feel so bad. A novíssima Romance. E o mega hit This Girl. Kungs. Tudo isso é Kungs e você vai curtir ao vivo. Ao vivo. Para completar o enredo desse carnaval eletrônico, um time de DJs nota 10. Adriano Pagani, Alex The Joker, Ronaldinho e Jimmy Soler. Kungs na áudio, dia 8 de fevereiro, véspera de carnaval. Informações e vendas, tite360.com.br. Promoção exclusiva. Energia. Tá rolando o Liquida Sub no Submarino Viagens. Passagens, hotéis e pacotes com descontos arrasadores para você começar 2018 em grande estilo. E viajando muito. São mais de 750 companhias aéreas, 200 mil hotéis ao redor do mundo. Além de diversas opções de pacotes, aluguel de carro e seguro viagem. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br. Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. Eu trabalho no campo com a minha família. A reforma da Previdência muda algo pra gente? Não, pra trabalhadores rurais aposentados ou que ainda vão se aposentar, não muda nada. Eu sou uma pessoa com deficiência. Vou ficar sem meu BPC? Não vai não. Pra quem recebe benefício de prestação continuada, nada muda. É verdade que os mais pobres não vão conseguir atingir o tempo mínimo de contribuição? Não, não é. O tempo de contribuição continua 15 anos. Não muda nada nesse ponto. Reforma da Previdência. Contra os privilégios a favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e Progresso. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista show dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e correr pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Energia 97 apresenta. Quê? Cê não sabe? Ô, Gu, onde você pensa em passar as férias? Férias? É, se algum dia eu tiver, eu queria ir pra praia, cara. É mesmo? É nada. Para. Tá, na real, meu sonho é uma praia só pra mim. Ah, não, cara. Que foi? É a sua cara de que vai vir com os exemplos que eu vou estragar com todos os meus sonhos. Ah, mas esse não vai. Zé, um pouco. Tá, fala. Cara, tem umas ilhas muito bizarras no mundo. Vou começar pela mais próxima. Aqui tem um apelido de Ilha das Cobras. Ela abriga de 2 mil a 5 mil exemplares de jararaca e ilhoa. É aqui perto de São Paulo. É claro que essa ia ser a mais pertinho, né? Imagina que os mafiosos joguem todos os inimigos lá nessa ilha. Cara, o desembarque na ilha na realidade é proibido, a não ser que você tenha permissão governamental pra ela. Mafiosos não pedem esse tipo de coisa. E tem umas aqui que dão um puta gelo na espinha. Eu não sei se eu quero essa... Tem a Isola della Gaiola na Itália, que todo mundo que morou lá teve um final trágico. Dos 4 primeiros donos, 3 morreram, 1 foi internado no hospício e os últimos ou estão presos ou cometeram suicídio. Depois do segundo já tinha fugido. Pois é, tem também uma pra mim que é a pior de todas. A Austrália. Quê? tudo que se move lá quer A, te matar, B, tirar a sua vida, ou C, roubar o coração da sua namorada, tipo a família Hemsworth inteira. Você namora? Não, e é culpa dessa família. Com certeza. Mas aí, se você curte essas curiosidades muito irrelevantes, mas incrivelmente interessantes, é só ficar ligado na Energia 97 que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Gustavo Favro. E eu sou o Zé Constantino e nós somos do Cê Não Sabe. E eu espero que nenhuma fiosa escute esse programa, senão a gente dê umas ideias bem erradas. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê não sabe? Energia 97. Energia. Energia. Hora do rush. E você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo a rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com o estádio 97. Se liga nas manchetes, sincroniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 é futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Estádio 97, oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! É isso aí, tamo no ar, gente! Boa tarde! Boa tarde! Opa! Abrindo os microfones aqui do pessoal, essa galera, essa turminha da pesada, não é mesmo? E aí, seu Beto? Opa, boa tarde! Turminha da pesada? Tomar um suco aqui do Benito. Domênico, você que é bom de cálculo? Eu sou bom de cálculo. Quantos pesos? Qual tem peso cálculo tá, renal? Qual cálculo... peso que está aqui dentro ontem, desse estúdio? Ontem tinha uma tonelada. Qual só que peso? Hoje tem 50, porque o chefe veio. Qual o peso da, que está no estúdio hoje aqui, doutor? A gente pode tentar calcular aí, né? Temos pessoas de peso no estúdio. Deixa eu pensar aqui. Não, mas o Marcão é o Marcão. Seu Bento passou do 100 ali, né? 3 você que não né? tem a seu taxa 30. De gordura elevada. Ó, seu Bento, ó. Acho que eu sou mais levinho aqui, ó. Seu Bento 130. Seu o Bento, chefe 130? Também já tem 3 dígitos ali. 1, 2, 5? Fala no microfone. Caraca, 125 eu. Ah, é. Só que eu tenho 125. Quase 1,90m, não tenho 1,20m que nem o chefe. 250 kg em 2. Pô, meia tonelada. Então, nossa. O chefe tem mais de meia tonelada aqui. 1,64m. Ele tá falando de peso. Não, eu tô 200 quilos. 200 quilos tem ali. Mas não adianta vocês ficarem nessa de peso e de altura. Tem que saber direitinho é quanto você tem. MC, né? Índice de massa corporal. Mas é aí se for ver esse troço... Mas o IMC também é enganoso, hein? O humano é enganoso, é. O IMC também é uma coisa enganosa. Porque você, às vezes, você pode ter uma composição diferente. Você pode ter muito mais peso muscular. Você ser baixo. Sim. Pesado, mas ser pesado porque tem muito músculo. É compacto, né? O que não é... Você tem uma estrutura óssea muito forte. O que não é enganoso é o que eu tô fazendo aqui agora. O que você tá fazendo aí, trabalho? Eu quero ver quanto que eu preciso ficar devendo para poder ser ministro. Verdade, RG. Olha, o RG já tá começando a salvar a hora. Três multinhas que você estoura 20 pontos, os caras vão te buscar até no Iraque. RG. Vai estourar caixa eletrônico, que aí você já começa a ser um bom candidato. Olha, vou te falar. Mas é que aí eu posso prejudicar indiretamente, né, a galerinha na rua. É verdade. Machucar é verdade. Uma criança. E a Von Richthofen, né, que vai sair lá do YouTube Dia das Mães. Ah, é? Vai sair de novo. Não, cara, eu vou Zane falar. Von Richthofen, que era ouvinte da rádio, era cadastrada no site da rádio. Isso é verdade. Quem? Suzane von Richthofen. Era? Ela era ouvinte da rádio. É verdade. Ouvinte da energia. É verdade. Ela era cadastrada aqui no site da rádio. É, não é ouvinte. Mas você viu as músicas que ela pediu, seu Bento? Qual? Aquela do Sorriso Maroto, Assim Você Mata o Papai. Vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Vamos lá, ao som de The Killers. Ao som de The Killers. Vamos deixa eu ver aqui, vamos ao Parmeira, né? Ah, o parceirinho da semana. Rechinho Katz. Fala do melhor time do Brasil. Fale do time que está na prateleira superior. Da principal prateleira. Segundo todos aqui, né? Segundo eu. Segundo todos, que eu perguntei um a um aqui. Como elenco, né, Bruno? Fala aí do time. A prateleira maior. A gente não discutiu prática da coisa, né? Só o elenco, né? Vamos lá. Você vai ver a prática, como é que vai começar. Ano passado também era. Eu acho que parou por aí, viu? Parou por aí, as contratações, acho que pararam por aí. Eu acho que esse ano vai, pelo menos no primeiro semestre, vai o que tem lá. Diz que não. O quê? Vocês não estão atrás do Miranda? Do que, tá, zagueiro? Tá, esse boato existe. Tem esse boato. Vocês querem o Paulo Miranda? Não, o Miranda. Nós vamos pra cara de seleção brasileira. Nós vamos pra cara selecionável, amigão. Mas não pega esses caras aí que fala que troca de time. Falando nisso aí, Dodô. Falando do Paulo Miranda, hoje ele se confundiu de novo, ele foi treinar no Beira-Rio. Então, nossa senhora. Mas olha, a informação que eu tenho é que vão usar os zagueiros que tem lá, tem um monte. É, mas tá forte o Paulo. Tem um monte. É. Agora, somando aqui. Tem uma meia dúzia de zagueiro lá, hein? Tem o Luan, tem o Juninho. Dois. Tem Dracena, o Dracena, três, Thiago Martins. Quatro. O Emerson Santos. Cinco. E tem o mais cara um. Lá, o que era do Botafogo também, da Ponte Preta. Qual é o nome dele? Tá lá ainda, Antônio Carlos. Isso, lá seis. Eu falei que tinha seis. Mas vou te falar, hein? Seis zagueiros. Qualquer um desses daí você colocar do lado do Miranda vai jogar bola, hein? Mas se trouxe é o Miranda. O Miranda joga bola, hein? Esse Miranda joga. Tá na Inter, é de Milão, né? Inter dá moral Milão, pro outro parceiro Miranda dele. Miranda é craque, cara. Todo mundo que joga do lado dele joga Miranda bem. É bola, Miranda é bom. Mas craque, só, seu por enquanto é boato, viu? Não, eu também acho. Não acho seis zagueiros que tem lá. Acho que vão dar uma testada, se o Palmeiras tiver a oportunidade, ele traz. Ele perdeu o Mina, né? Ele pode trazer. Ele tem que deveria trazer um e, sei lá, coloca dois aí pra... Só falta assinar e, como a gente comentou ontem mesmo, já vai direto, né? Um doc direto pra conta do Paulo Dobre. Certo. Né, que foi ele que bancou, rabiscou o Mina lá quando foi. Tá certo. Nada mais justo. Então já foi, Domenico. Mas é isso aí. O Alione falou hoje, falou que tá animado. Alione que foi pedido do Roger Machado. O Roger pediu, né? Pra ficar. Ele é bom jogador, esse Alione. Bom jogador. Quando tava lá, ele foi bem. Sim, com certeza. É que eu duvido que o Alione jogue nesse time, viu? No meio campo. Difícil, hein? Soltou, né, o elenco aí, com as fotos e tal, então, dos jogadores. Tem bastante gente. De olhar gente, ali, hein? É difícil ele jogar, hein? Bastante gente. Né, seu Bento? Eu também acho. Se for analisar aí o meio de campo do Palmeiras, vai ser difícil esse cara jogar, hein? Vai ser difícil. Terá alguém, ó, só no, na meiuca ali. Meiuca que eu digo lá, os armadores lá. Isso, né? No meio da. Moisés, tem lá o Lucas Lima e tem o Guerra. Tem. Ainda tem. Aí lá de volantão, você tem lá o Tietê, você tem o Thiago, que já tava lá. Felipe Melo. Querendo ou não, a gente pode contar hoje o Michel Basco, ele vai voltar a jogar no meio campo. Então, tem o Michel Basco que não saiu e ficou. Aí não, isso tá bem. Não, mas esse, aí não, eu vou dizer, não, mas o cara não vai no meio campo, velho. Não, ele não é ruim não, Michel. Ele pode ter tido problema no São Paulo. Ele jogou bem com os caras. Não é bom, né? Mas não é ruim. Não é ruim, não. Qual foi o jogo dele que ele jogou bem o Já foi bem, melhor. Em cima dos caras aí, ó. Não foi isso, mas que ele deitou em cima dos caras? Deitou em cima do São Paulo. Mas não é perna de pau, não. Deu cruzamento pro primeiro gol, foi mais nada o resto do jogo. Menos, né? Menos, vai. Saiu é isso aí, Domênio. Então vamos lá, só dia 18 a estreia, 18. Né? Com o Santo André, seu time de coração, hein, senhor? Lá da área, lá. Da tua área, lá. Vai ser lá no Zé Daniel? Não, você não perdão. Você na Arena. Tá na Arena do Parmeira. Arena. Aliás, acho que deu já começaram a prejudicar o Santo André. Olha só. Aliás, o Santo André. O time é pequeno, já estreia fora de casa. Olha aí que sacanagem. Se dane o Santo André. Agora que se dane. Mas o Santo André tinha que fazer mais eventinho aí, que nem a gente fez ano passado. Coisa linda. Mas vamos aí. Aquele evento foi bom, hein? Oi, onde eu sou? Eu não fui, mas tá bom. Palmeiras tava jogando a Copa São Paulo, tava tomando. Não, mas eu não fui porque tinha um evento, mas é, os senhores foram lá. Foi 1-1, o Vi tava 1-0 pros caras ainda. Empatou com o Taubaté. Todos passaram, mas os caras, né? Como desligaram? Eles que desligaram. Classificou, né, seu Bento? É os caras, ô Manezão. São Paulo, esfriar, Palmeiras, Santos e Corinthians. Pelo contrário, o Palmeiras cansou de perder gol lá com aquele campo tudo estupiado lá. E também, ô seu Bento, falar de copinha não dá, hein? Segue o jogo, vai. Chato pra caramba, hein? Ah, mas não dá pra empatar com o Taubaté, hein, Domingo? Não dá, hein? Pera, só melhor, mas estava classificado. Isso aí, e tá em primeiro lugar, tem como não dá pra empatar? Ah, mas aí se perde o primeiro lugar. Que perde, e tava 1-0 pro cara. E se perder, e tava fora? Não, tá desenhando de um título velho. Que não Vocês tem. Vocês estão de brincadeira, falando de copinha. Verdade. Porque ia ser o primeiro. Ia ser o primeiro. Fala da naba, Domênico, do ano. Você tá brincando? Vocês vão falar de copinha. Não, não vai ter placar, não. Placar é só do profissional. Fala da nabinha. Só faltava os senhores comemorando copinha. Não, não é isso. Depois você chega aqui e fala assim. Não, porque o Palmeiras tá bem na base. Tá revelando o jogador. Mostra lá na copinha. Mas vocês assistiram o jogo? Não. Eu não vou ver então jogo do Palmeiras. Então vocês estão falando um monte de bobagem aqui. Eu assisti o jogo. Ah, então você vê jogo eu que assisti. Não interessa? Não, eu não tenho o que fazer em casa. Eu assisti o quê? Eu assisti o Palmeirinhas. E você vem do Copinha. Eu assisti ontem. Eu assisti o segundo tempo. Aliás, e só assisti porque atrasou o jogo. Senão nem assisti. Não, não é questão de ter... Eu assisti os outros jogos também, os outros dois jogos. É, você acompanha pra acompanhar, mas não é aquele torcer, não, precisa ganhar, precisa... Não. Ah, meu, só na Tem fase... alguns jogadores bons ali. Boa. Só na fase, é muito mata-mata, mas não dá, só viu? Na fase final. Não, não dá, não dá. Agora, mais agora de 20 não dá, grupos. É muito time, e outro, aquele velho. Campo lá não dava, velho. Parecia, a bola não rolava, é cara, parava em poça da água. É muito velho. Time. Não dá, não dá, cara, ali não dava. Não. Quando afunilar lá. Vamos, e você quer que eu te fale uma coisa? Esse time aí do Palmeiras, mesmo jogando com esses times menores aí, o da Copinha, eu acho que não ganha esse título, não. É? Não. Ah, mas acho que não, né? Mais do que ganhar o título da Copa São Paulo, acho que o importante é revelar atleta. Exatamente. Né, tem dois meninos, tem três meninos lá que eu achei que pode ser que sejam jogadores que possam vir a jogar bola aí em algum time. Aquele menino que fez o gol, Fernando, lá, ó. Esse menino bate bem na bola, hein? Ele pegou a bola alta, que não é fácil. Você cansa de ver profissional quando o cara alça, o lateral alçou a bola lá do lado, do outro lado. Ela vem o alto, ele pegou no alto de primeiro e fez um golaço no campo. E não foi o primeiro, no outro jogo ele já fez um gol parecido com esse, de bola vindo alto, ele pegar de primeiro e mandar pro gol. Ele chuta bem na bola, aquele Fernando, é bom. Aquele Alanzinho, também. Que é o menino meia, né? É bom jogador. E engraçado, e aquele menino Aldo lá, o resto é aquela coisa. Acontece aquele nove é ruim isso, de bola. Né? O Palmeiras o tal do Léo lá, é ruim, ruim. Palmeira que anos ruim. Ficou sem ter jogadores bons na base. É ruim. Agora, nesse momento, ruim. Tem o um time bom, tá com dinheiro. Como vai pôr os moleques pra então, jogar? Não dá? Não vai tem jogar. Tem que emprestar, né, seu bem? Ah, não. Palmeiras, então, Palmeiras, aqui, ó, por exemplo. Palmeiras se subir é pra emprestar. O Alione. O Alione é um jogador bom. Não sei se vai jogar. Imagina um menino da base. Palmeiras se subir é pra emprestar. Ah, não tem jeito. Segue o jogo, porque o Verdão é aquela coisa que é bonito, né, cara? Não, esse é ano você vai ver só. Pode me cobrar aí. Tá, esse aqui nem ano passado, mesmo fiasco. De novo, hein, cuidado, Domênico. Às vezes a espera. Me empolgou de novo. Ele é criança que pode me cobrar aí. Presente no me Natal. Cobra aí. O Bá, tá gravando? Grava isso aí depois. Anota, quero anota, ver mostrar depois. Ah, mas anota, eu gravar não, Bá. Não precisa gravar, mas a gente tem gravação antiga. Isso, ano passado. Ele falou, e ano passado ele ganhou. Ganhou o placar a da Genoveva. A criança tá esperando ganhar um videogame, ganhou um pijama. Você vai ver, rapazinho. Você vai ver o que vai acontecer esse ano. É. Aguardem, aguardem. Palmeiras, o ano passado, foi aquela criança lá no shopping, de mão dada com o pai, na loja de brinquedo. Aí olha lá, aí olhou de brinquedo. Olhou aquele drone, velho. Nossa, aquilo subia demais. Mas não dá esse exemplo. Aí, pai, não dá, vamos não. Levar esse? Não, não vamos, filho. Sai sem nada. Vamos embora. É, mas não é o nosso caso. Nós temos dinheiro. Se fosse esse caso, eu levava o brinquedo mais caro. O Santos, agora. Desculpa. Vai pro time, a quarta força, vai. Ah, que pedrada. No chefe. Quarta força. Não, pera, só um minuto. Não sou eu que disse. Quem foi? Foi o Carilli. Carilli. Não falou, Marcão? Falou, quarta Carilli força. Carilli que falou ontem aí. 4/4, né, RG? Não, não foi ontem. Foi o Carilli que falou aí, não sei quando aí. Mas vamos lá, o peixe que agora tem novo. O meu foi o segundo colocado no campeonato mais importante do país. Então. Qual? Qual o segundo mais terceiro importante? Terceiro foi. Não, mas aí foi no critério. Você é palmeirense agora, RG? Ah, tá. Nossa, entendi. Tá sabendo legal aí, ó. Mas enfim, RG e Benedetti. Benedetti, né? Tá aqui. Quê? Benedetti. Não, fala, não é Benedetti? Vai te catar, vai. Fala logo aí, seu bem. Não, fala direito. Vamos falar do Santos, ué. Ó, boa. Qual é a manchete? O Santos, pô? William. William Machado. William, novo gerente de futebol. É, o William, quem não sabe, já teve essa. Já trabalhou nessa área no Corinthians. No Corinthians ele trabalhou. É. E então é o novo gerente de futebol. Aí gostaram ou não? Pra quem não sabe, era o comentarista, né? Da de TV. É. E foi o capitão do Corinthians já também. Foi capitão do Corinthians. Meio corintiano lá o negócio. Eu... É. Total. Ah, independente disso, de clube, se o cara torceu, é corintiano, é santista, é palmeirense, não importa. O que interessa é a capacidade do cara. Se chegar lá e exercer um bom trabalho, tá ótimo. Eu acho legal, porque é o seguinte, se o Santos está remodelando, está renovando, vai tirando os vícios. Então chega lá, né, já tem o novo técnico que todo mundo elogiou, né, todo mundo gostaria que tivesse nos seus respectivos times. Então eu acho muito legal isso. E faz uma comissão técnica nova e sem vício. Meio que quebra isso, roteiro, assim, né? Porque o que você espera? Que vão sempre ter quem ir lá? É trazer um Elano. Não, trazer não. Continuar com o Elano. Sempre assim, jogou aqui, então. Continua com o Elano, traz um técnico novo. Aí a igrejinha, você não quebra a igrejinha. Mas você acha que o William, por exemplo, tem noção do que é ter vestido o manto sagrado da Vila Belmiro? Ah, ele sabe. É. Ele sabe da história. Ele já teve essa. Já viveu essa experiência. Né? É. Ele já viveu essa experiência. Então eu acredito que. Por que não? Você acha que o Gustavo tá querendo imitar o tio? Porque o tio trouxe o Ricardo Rocha. Quarto zagueiro. Mas o Gustavo aí eu acho que tem mais experiência que o tio. Nossa, é verdade. Como dirigente de futebol, sim. Mas como vestiário, não. Tudo bem, mas ele não tem nada a ver. Com o vestiário, executivo. Ele não vai fazer nada. Ele tá trazendo um jogador. O diretor tem que ver com o vestiário, sim. Mas muito menos que o William. Muito menos que o William. Olha, o William, eu vou dizer um negócio. O meu time tava mal ano passado, né? Mas quando eu via jogo que o William tava comentando, eu tinha a sensação que ia ser pior o jogo. Quer morrer, né? Eu já tinha uma sensação antecipada que o São Paulo ia jogar muito pior. É meio anti, né, o William, né? Não, o William, ele fez... Tava falando até pro Mota, ele fez a final da Libertadores 2007 pelo Grêmio contra o Boca. Nós tomamos uma escovada lá. E ele narrava, ele comentava o jogo do Grêmio, eu falava, cara, esse cara não jogou no Grêmio, velho. Eu odeio o Grêmio, cara. Os comentários do cara, um negócio louco assim, meu. Impressionante. Agora na Sport TV, quando passa o jogo do São Paulo, eu não assisto, velho. Tudo bem, eu acho que isso é muito pessoal. Os caras detonam, parece que tá... Ah, não acho que é pra isso que eu falei agora... É ruim. É lógico que, assim, por exemplo, não tem uma coisa a ver com outra. É que a gente, às vezes, fica predisposto. É que a gente fica predisposto. Por exemplo, vocês todos aqui, aposto. Sim. Não é legal generalizar, viu? As últimas generalizações que aconteceram... Menos o Domênico. Um exemplo que eu vou dar, por exemplo, eu não gosto... Vocês, a maioria aqui, gosta do Galvão Bueno. Eu gosto. Pra mim, Galvão Bueno. Tá vendo? Como é que é? Eu acho ele ótimo narrador, ele dá emoção. Eu gosto. Ele, às vezes, ele entra muito como comentarista do jogo. Ele faz tudo. Ele é o repórter. Mas ele é muito bom, ele é o comentarista. Não. Ele é muito bom no que faz. Mas jogo sem o Galvão Bueno não é igual. Eu não daria tanto tempo pra ele estar se não fosse bom. Não, é bom. Bom. Eu acho ele muito bom. Não, entendeu? O Galvão Bueno é bom. Eu não gosto. Eu gosto. Mas você tem o direito de não gostar. Eu gosto. Não só tenho como manifesto. Estamos vendo aí. Eu gosto. Até com certo rancor. Mas também porque uma vez você foi na vinícola dele e não te deu vinho, vai, RG. Foi por isso. É verdade. Fala a verdade. Nem tomo vinho, então. Chupa. Então vai tomar. Chupa. Mas é isso aí. RG é amigo do Lúpulo. É. E o nossa, velho, amigo. E o Santos, ele deu um beijo de língua no Lúpulo. E o Santos que anuncia hoje que vai enxugar, né? Tem 44 jogadores lá, né, velho? Então pode, só dá uma. Pô, vocês estavam com o Matos ou com o William? Cara, você vê como é. Mas é muito cara que sobe, é porque tem os caras que sobem, quer dizer, então você tem uma galera lá e uma maioria que você somando também não dá um, né? Quer dizer, nem vai usar, né? Sim, tem isso essa também. Essa coisa também de subir aos montes, né? Mas não é só isso, né? Você começa a oficializar. Os caras acham que toda hora vai. Esse é o Neymar novo, esse é o Robinho novo. Vamos subindo. Mas você tem um problema, e o Santos tem esse problema, como o São Paulo. Tem também que é aquela quantidade de moleque lá no CT, né, velho? Treinando lá. Deve ser encarado com aquele lá, tem a multa rescisória já 50 milhões. Qual é o nome daquele lá? Tem um da base que tem a multa já de 50 milhões. O Rodrigo acabou de subir. Tem alguns. Por exemplo, já comi. Eu não vi. Eu não vi ainda. Isso é bom. Mas estão falando no tal do. É Calabres? Gabriel Calabres, esse que eu ia falar. Então, o meia que tá jogando a Copa São Paulo. Ele é meia. O cara tá comendo já, a bola. Já começaram a falar do moleque. Pra subir logo. Mas o Zezinho Mussarela é melhor que esse Calabres. Mas esse Gabriel Calabres vai subir. Você não viu o Zezinho Mussarela jogando inteira? Então, e não pode picar, né, mano? Não. Agora vamos torcer, né? Não, porque escutar o do calabresa. Você gosta de uma boa calabresa, velho? Na pizza é bom, hein? Bom, né? Pizza de calabresa. E aquela calabresa cebolada. Boa. Aí no macarrão. Você viu que eu tenho uma parada agora? E o carbonara, RG? Vai? Ótimo. Você gosta do ovo cru assim? Muito bom, muito bom. Muito bom. O RG, qualquer coisa que você der pra ele comer, desde que tenha uma cerveja do lado, tá bom. Boa, já é um adianto de 50%. Aliás, só mensagem lá, que pra quem não sabe, né, de final de ano, você tava numa cana lá, hein, mano? Você mandou que pra isso, nós lá que no grupo. É isso, RG! O cara deu uma mensagem tão bonita, o seu Bento rasgou no meio. Agora fala pros ouvintes. Ali eu já tinha aberto o serviço. Então, exato. Mas falei assim, na boa, até que você tá fazendo propaganda de Nato Nobre, cara. todo respeito aí o Nato Nobre. Ali eu já tava num vento, né, seu Bento? Eu já tava por conta do capeta. Eu sei, velho. Ainda bem que tinha redinha, né? Eu tenho aqui, não sei se dá pra pegar o áudio. A todos vocês, de coração, mas de coração mesmo, Feliz Natal. Não, precisa extrair esse áudio. Não, passa lá pro Bruno e extrair o áudio. Eu tô passando agora. Eu vou passar pro Bruno. Não, ainda tá. Eles são sacanas, hein, velho. Já parece foi. Um pouco aqueles discursos da Dilma lá, né, ué? Que os caras circulam no WhatsApp, né, velho? Ah, é, é. Ele agora, tá vendo? Ao invés de você... Armazenando vento. Tá vendo? Tá vendo, Domênico, como é que é? Alimentando isso. Pô, você se preocupa em mandar um recado pros amigos, um alô. Oi, Gê. Olha, aquilo lá foi lista de transmissão. Você se preocupou em lembrar Você mandou amigos. Um então, Feliz Natal, um próspero ano novo. Lista de transmissão. Se não manda, os caras falam que você é brincadeira. Se não manda, por quê? É brincadeira. Isso aí você mandou no grupo da família, da mulherada e no nosso. Da mulherada foi outro. Filminhos. Muito bem. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Continuando com as manchetes, seu Bento. Deixa eu ver aqui. Corinthians, né? Esse sim, rapaz. Olha, o nosso gambá de estimação. Cadê? Não veio, a nossa galinha de estimação. Onde tá a galinha hoje? A nossa galinha de estimação. Aliás, deixa eu falar uma coisa, hein? Sim. Andaram comendo uma parte do mano, porque só veio outra parte. O cara tá magro. Tá preocupante. Olha, eu fiquei um pouco de dó ali, cara. Marcão, na hora que ele ficou do lado do Marcão, RG, eu juro que eu falei assim, cara, esse moleque tá mal, velho. Marcão, 2 segundos do Corinthians pra você comentar sobre o mano. O que tá acontecendo com o mano, velho? É preocupação pelo casamento, não é, pela montagem do apartamento. A pressão tá maior, hein? Em off, vou contar pra vocês em off. Ele tá fazendo umas aulinhas lá de nado sincronizado. Isso aí tem consumido bastante energia do meu irmão. Nado consume... Como é que é? Sincronizado. Isso, mano, fazendo nado sincronizado. Mas é com as professoras, não? Entendi. Coisa fina, viu, Domênio? É porque mas o mano a verdade tá seco, é que a tua mãe falou assim, eu quero netos gêmeos. Então, pra garantir quase 100%, é gêmeo com gêmeo, é isso? Mas com aquela força que tá ficando, não vai fazer isso, não. Nossa, tá muito magrinho. A sua mãe tem visto o Maurício? Esse final de semana ela viu. Viu e achou que ele tá magrinho? Falou pra ele? Deu aquela comentada assim, pra deixar ele triste. Né? Pra deixar ele triste, ela comentou comigo em off. É porque ele é vaidoso, né? Ele deve ficar preocupado, né, cara? O cara que treina, você fala assim, nossa, como você emagreceu, velho. O cara achou que dar uma paulada. Não corre o risco. Uma lágrima do mano, assim. Da dona Ana Maria ter chegado pro marido, assim, Zé? Zé? Essa moça não tá fazendo bem pra ele, Zé. Mano, liberto. Faz 30 anos que tá com ela, mas agora Zé, não tá fazendo bem. Tá consumindo nosso filho, Zé. Essa semana, a Thaís passou lá no Rio de Janeiro com ele. Ela cozinhou pra ele. Nossa, aí ferrou de vez. Pai, então tá explicado por que ele tá mal. Começou aqui na rádio, né? Tá rolando o test drive, né? Voltando às origens. Só lembrando que a nossa galinha de estimação hoje está fazendo... um trabalho extra de nado sincronizado, sim. Mas daqui a pouco o Garante estará conosco. Estará aqui. Então vamos ao Corinthians, olha só, o presidente do Fluminense, né, que está lá junto com o Corinthians lá na Flórida, pro torneio da Flórida Cup, deu uma voltaram para lá para ver se ganha? Então. Deu uma leve azedada aí na transferência do Henrique Dourado. Segundo o Pedro Abade, né, que é o presidente do Fluminense, falou que quer contar assim com o Henrique Dourado e ele não que não vai vender. E não vai vender. E tem outra dessa, do Fluminense também, né? Qual? Que o Corinthians quer o Henrique, né? E aí, hoje, essa novela aí, o Anderson Martins saiu do Vasco, né? E disse que o Corinthians também estaria interessado. Mas aí o presidente do Corinthians falou o seguinte: vem só um dos dois e a gente já tá palavrado com o Henrique, né? O Daniel Perrone disse que pode pintar pro São Paulo. Sim, o São Paulo entrou na jogada forte pelo Anderson Martins. Então, aí o presidente do Corinthians falou... Ele tem uma cláusula que você não pode jogar no Flamengo, exatamente, né? Pagaria 10 milhões. É. E aí, o Henrique já tá palavrado com o Corinthians. Então, aí o presidente falou, olha, nós temos interesse, mas nós estamos fechados com o Henrique praticamente. Se ele não vier, podemos ir atrás do Anderson Martins. Mas aí já pode ser tarde, né? Porque o São Paulo... O jornalista Leandro Quesada disse que possível o Corinthians dar um chapéu no São Paulo para ter o Scarpa. Sim. O Mano tinha falado. É, então, é. Olha aí, você é corintiano. Não, mas faz tempo que o Corinthians também tá, né? Desde o começo da novela, né? Eu acho que, inclusive, quem tava primeiro até em cima dessa história de Scarpa era o Corinthians. Sim, foi o primeiro. O Corinthians foi o primeiro. Depois que o Palmeiras saiu da jogada... Isso não é informação, isso é feeling. Ok. O Scarpa, ele é representado pelaquela OTB. Sim. A mesma que representava o Jadson, se eu não me engano. Essa OTB, historicamente, sempre fez mais negócios no Corinthians. Então... Eu não sei, eu acho que na hora H... Scarpa é Corinthians, então, você acha? Na minha opinião não é informação. Tá. Eu acho, agora se também vier para São Paulo, vocês podem mandar para ele. Hashtag chupa sombra. Claro, vai adorar, aliás, vai adorar. Essa OTB que eu te levou uma paulada do Atlético Paranaense. São Paulo, de que o São Paulo entraria também com... vai adorar, é verdade. Uma grana, uma... Posso falar? Sim, 11 milhões. Eu acho que o Scarpa deve ser um objeto de desejo do Andrés... E o Andrés vai fazer gato e sapato pra ter o Scarpa no Corinthians. Naquela da vaidadezinha, assim? Nem que seja, olha, não tá pagando a marmita, mas vai arrumar com alguém o dinheiro pra pagar o cara. Vocês acham isso, é? Eu acho. Eu acho também. Acho que o Andrés não é o cara que gosta de perder parada pro São Paulo. Esses caras têm isso, ele odeia o São Paulo. Esses caras têm isso. A rivalidade aqui entre os três aí é fera, hein? Eu acho que se for um dos dois... Eu acho que o Corinthians leva o Scarpa. Mas isso é só achômetro, gente. Isso é só achômetro, não é informação. Nessa hora, por exemplo, essa hora o Scarpa pode estar acertado com algum time, nego rindo. Olha lá o bobão falando na rádio. E um jogador que cabe, assim, pra qualquer um dos dois perfeitamente. Tem que acertar, né? Porque já começa a porra do campeonato. Titularzaço, velho. Mas olha, só no Palmeiras que não seria. De repente... Acho que até no Palmeiras seria titular, hein? De repente na Europa também não tem mercado, vocês acham, Gustavo Scarpa, cara? Dizem que houve proposta por ele da Europa. Será que não tá indo pra lá também? Eu acho, cara. Eu acho que estão esperando também essa novelinha dele. Eu acho que o Nego vai cozinhar essa história do Scarpa, porque ele agora não conseguiu eliminar que o desvincule do Fluminense. Ele ainda vai ter que fornecer documentos, dependendo desses documentos que vai ser fornecido ao magistrado, pode conseguir eliminar que o desvincule do Fluminense. Pode também acontecer, não sei, de repente vai que acontece algo como aconteceu com o Zeca. Né? Ó, você tá livre pra jogar, mas quem te pegar vai ter que pagar. Vai ter uma pemba, né? Agora, a janela europeia abriu agora. Fecha no fim do mês, não é isso? Sim. Pro Fluminense e pro próprio Scarpa, o que que é melhor? Eu acho que jogar na Europa. Jogar na Europa. Claro. O cara vai pra Europa. Eu acho que vão cozinhar, não sei, aí é feeling também, não é informação. Neguinho vai cozinhar isso aí até o fim do mês pra ver se não pinta a proposta de fora. Também acho. Não é não? Também acho, com certeza. Pode ser. Vou esperar, né? Pode é isso ser. Aí. Boa. Ó, oh, que bonitinho. Aí sim. Aí, olha aí. Aí a coisa anda. Novos pedestais de microfone, muito bonito, hein, Silvano? Legal. E você foi instalar a campainha, cara? Porra! É. Casa dos Sombras tem que bater palma pra chamar ele lá agora. É. Campainha. Agora mais legal é você. Gostei disso aí. É que você não tá entendendo nada, Marco, o cara tinha que falar de casa. É que o chefe do setor de engenharia da Energia 97 entrou no estúdio agora trazendo aqui os novos pedestais de microfone do estádio da Energia 97. Bonitos os pedestais, muito legal, bacana. Muito mais bacana que os últimos aí. Bacana, parabéns. Bom. Agora você precisa trocar essa espuminha aqui. Tá nojento, né? Ah, boa, nossa. Beleza. Esse aqui, é o na boa, não dá pra dividir o microfone com o Mota, cara, sinceramente. Não. Você passa o microfone com o Mota, volta um mendigo, velho. Não dá. Olha, às vezes quando o Mota abre a boca, eu acho que eu vou ver o palhaço do It. É o famoso bafo de múmia, né, velho? Não é não? Ai, aquela ai. Boca de lobo. Nossa. Eu vou falar quem já beijou e essa boca. Bolone, passa essa boca, hein, Marcão? É de chorar, hein? Olha o Domênico testando o microfone. Olha o Domênico com essas coisas aí, velho. O Domênico tá testando o microfone no estúdio vazio lá, que tá em reforma. Ninguém, né? Ele fica falando sozinho. É louco, velho. Olha lá. Não, ele tá fazendo gestos obscenos com o microfone. É um negócio louco. Ele é muito louco esse tal de Domênico. Ele pegou com as duas mãos. Nossa, como é grande. Continuando com as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97. Quem que é, seu Bento? Ah, o Tricolor. Ah, o Tricolor. Vamos, São Paulo. Vamos lá, hoje foi. Vamos lá. Hoje foi o dia do Jean se apresentar, do goleirão aí. Camisa 1 pra ele? Deram a 1, velho. Eu estou vivendo, estou vindo construir a minha história. Essas foram as palavras do goleiro Jean. Quem também meteu fotinho já na rede social foi o Diego Souza. Chegou hoje pra fazer exame, viu? Chegou hoje pra fazer exame. Ele... É, e quem também, exato, após 6 dias de atraso, o Cueva chegou. É, e ontem teve uma polêmica com o Cueva, É, a torcida deu uma bombardada. É, começou foi fazer uma pelada no Peru. Não, mas aí é a pré-temporada do cara. É, sim. É pra manter o ritmo. Mas diz que vai levar um puxão de orelha forte, hein? Esse Cueva é meio doidão, né? É doidão. Isso é xarope, cara. Mas o nome do São Paulo tá segurando. Ele é o Valdívia do São Paulo, gente. É, gente. Ele se machuca muito. Ele é reincidente também, né, Motinha? Já aconteceu. Já aconteceu esse episódio atrás, já ano passado. O Raí vai ter uma conversinha com ele. Já chegou na sala da diretoria, né? Aí vai se apresentar por ele. Direto, né? Já foi pra sala da diretoria. Um dia eu conto o episódio meu com o Valdívia aqui pra vocês. Não, vai contar agora. Não, agora não. Pode contar. Pode contar. Sombra, teve um amigo meu, não vou sem citar nomes, estava construindo um empreendimento lá pro Litoral Norte, cujo Valdívia era sócio na construção de casas de condomínio. Falou, vai na casa do Valdívia. Sim. Vamos comigo? Vamos. Olha, falou, você não fica falando de futebol perto do cara, né? Tipo, chega na casa do cara. Posso falar? O cara tirava o sarro do Palmeiras, velho. Na cara larga lá. Tomando vinho, dando risada. Aqui os trouxando, acho que eu vou treinar amanhã. Abre mais um vinho aí. Caramba, você acredita? Eu com sangue querendo voar na jugular dele. O cara, segura. Mas por quê? Você é imparcial? Você não torce pra ninguém? Não, mas eu não gosto de ficar ofendendo o time. Fosse pra qualquer um, né? Exato. O cara, podia ser do Vasco. Exato. Você não ia gostar. Se ele fizesse isso com o Corinthians, você ia estar indignado. Tava... puto, entendeu? Essa parada é dura, né? Quase que você escorregou agora, hein, seu bem. Essa parada é dura, né? Esse dia aí quase eu fui na jugular dele, meti um Nardone, joguei ele pra fora lá. Que isso? Seu louco? Não faz esse tipo de brincadeira. Não, é, jogar o cara lá pra fora, né? Cara do sol! Pô, mas a novela aí que começou aí... O São Paulo meia hora tá forte, né? De Nardone e Richthof. Anderson Martins, né? O zagueiro aí. Bom zagueiro, hein? Eu acho, um bom zagueiro. Ah, ele não chega pra ser titular no São Paulo. O Mota, quantos jogos você viu do Anderson Martins? Nenhum. Se ele entrar na rádio, o Mota não sabe. Todo mundo fala na rádio, o Mota não sabe quem é. Eu? Não sabe. Você guarda a cara de todos os jogadores do mundo, vai. Não, guarda, só, para. Vai, vai. Só os do Grêmio. É, tá, só mas o cara que ele nunca viu, ele não pode falar. Acho que eu não vi, velho. Você acha que eu não vi jogo nenhum no São Paulo? Dá licença. Acho que eu não vi jogo nenhum no Brasileirão. Sensacional, velho. É porque eu vou responder pro idiota, o quê? O que eu vou falar pro idiota? Eu não vi nenhum jogo. Não, se você falar assim. Vai te catar, ó. Ele fala do cara, nunca vi jogar. Sensacional. Eu não sou muito fã do futebol do Anderson Martins. Eu nem sei quem é, cara, sinceramente. Ele jogou no Corinthians, esse cara. Foi zagueiro do Corinthians. Ué, São Paulo tá precisando de zagueiro. Sensacional. São Paulo tá precisando de zagueiro, tá precisando de lateral direito, tá precisando de meia e de atacante. Tá fácil a vida, né? Ué, mas pelo menos tá atrás de um, velho. Ué, não é importante. São Paulo tá atrás de um faz uma década. Ué, tá tem que ir. Aliás, falando em zagueiro, eu não sei por que o Iago Maidana não permaneceu no São Paulo. Tem alguma coisa muito estranha. Ele foi emprestado de novo. Onde tá esse Maidana? Foi emprestado Mineiro agora. E quando acabar o contrato dele, ele pode assinar qualquer... Quer dizer, quando faltar 6 meses que vai acabar o empréstimo dele, já pode assinar qualquer um. Mas ele estendeu o vínculo com o São Paulo ou não? Não? Que eu saiba, não. Maidana... Porque, cara, na moral, né? Porque tem aquela história com o Aguiar, né? Eu acho então, que... tudo bem, mas eu isso aí, entendi, pô, ficou no passado, entendeu? Acho ele que... foi bem, né? Então, no Paraná Clube ano passado, ele foi eleito o melhor zagueiro da Série então, B, cara. É estranho por isso, porque o cara jogou bem, pô, né, de cara? Repente, mano, você coloca esse moleque no elenco aí, na sei lá, na... Porque numa dessa ele vai perder o Rodrigo Caio. É, ou mesmo tá suspenso, lesionado. Aí mas se o Rodrigo Caio também, pelo amor de Deus... Para, você tem que ser cismado com o Rodrigo Caio, deixa o cara, velho. Nós estamos em 2018, cara, cadê? Cadê? Lá pro teu time lá, o seu zagueiro. Deixa nós estamos em 2018. Paz, você tem raiva dele? Não, eu só quero saber por que ele não sai todo ano. Também não cadê? Sei. Ué. Não, o ano passado veio. Vai acabar saindo de graça. O Zenit acenou com a bela de uma proposta pra levar o Rodrigo Caio, mas na hora H, na hora e de trocar. E disse que também, que eles estavam querendo de qualquer jeito, que já havia proposta. Então, mas no ano passado eles tiraram o pé na hora de trocar mesmo lá. Não, disse que o São Paulo só aguardava o depósito do dinheiro. Ah, então. Não foi feito, eles ligaram: Rodrigo, os caras não pagaram, vem jogar. É. Foi isso que aconteceu. Então, na hora. Porque os caras. 15 milhões de euros que eles falam. Do Rodrigo Caio, não sei quanto vai vir, não, cara. Mas o ano passado foi alguma coisa em torno disso, eu acho, né? Foi 15 ou 13 milhões, uma coisa assim. É, porque de repente. Não, e de repente o bonde passa, porque teve a oportunidade quando tava sendo convocado, tava indo pra seleção. Daqui a pouco, velho. Porra. É. Eu também acho que não, muito difícil. E hoje tem jogo do São Paulo na Copa São Paulo, hein, minha gente? Copinha, já tá classificado. Nossa, né, você acabou de falar mal da Copinha. Eu falei mal da Copinha. É porque o Domênico não tem ninguém na base. Anderson Martins, se liga no programa aí, ó. Você nem sabe quem é, velho. Hoje, às 21h, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, clássico tricolor. Os quatro já estão classificados. Ah, mas ainda decide, porque assim, ó, pro São Paulo é interessante pelo menos empatar esse jogo hoje pra manter a sede lá em Ribeirão. São Paulo já tá adaptado a jogar em Ribeirão Preto. Tá, mas na pior das circunstâncias, os quatro já tá classificado, os quatro já estão classificados. Quem pode ser o adversário do São Paulo na próxima fase, ou a Ponte Preta, ou Araxá, ou Chapecoense, hein, minha gente? É bom ver jogo da Copinha, que você... Quando você vê esses jogos da Copinha, você tem a impressão que metade do time da base já pode subir pro titular. As primeiras rodadas são uma maravilha. Você fala assim, meu, lateral esquerdo, dá pra jogar o centroavante, né? Dá pra jogar o ponta direita, o ponta esquerda. Todo mundo Dependendo de como tá o time de cima, você tem a impressão. E na verdade, quando chega no final do campeonato, você vai saber que é um ou dois, e olha lá. Hein, é que véio. A coisa vai andar. É verdade. É? Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Aproveite! É isso aí, 32847097, ligue, participe a gente aqui ao vivo, tá bom? 32847097, vamos agora com o momento sem parar, três ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar e estacionar, aproveite as suas férias com Sem Parar, compre o seu no site semparar.com.br, sua vida sem parar. Toca, Asdrúbal! Dedinhos virgens hoje, hein? É, ouvinte virgem. Ganhou o Mundial sem Libertadores. Corintiano é tudo analfabeto. E o Corinthians viveu 100 anos sem um teto. Mas até que conseguiu um estádio decente. Pena que foi com o dinheiro da gente. Corintiano diz que tem uma história feliz, mas só ganha jogo com a ajuda do juiz. Nossa! Cabanão, mundão! Toca o berrante aí. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Thiago de Campinas. Ô, Thiago de Campinas, beleza, cara? Tranquilo, satisfação, é a primeira vez, cara. Virgem, oh, amor. É isso aí. Se não fosse, você ia rodar, velho. Hoje é dia dos virgens, né? Dia dos virgens. É terça-feira. E nesse ano de 2018, assim como todos os anos, às terças-feiras, só o 20 virgem pode participar do estádio. Aquele que nunca entrou ao vivo com a gente no ar. Em todos os sentidos. Caraca, na primeira, velho. E você tá ouvindo a gente via aplicativo? Aplicativo. Eu só vou abaixar aqui. Você dá um minuto? Não dou um minuto nenhum. Tá dando um minuto aí? Eu não dou um minuto, não dou um segundo. Tá tendo retorno, tá alto aqui. Peraí. Mas pode abaixar. E manda esse torcedor do Corinthians aí calar a boca também. Pronto. Resolvido. Nome completo. Thiago de Campinas. Thiago Teixeira. Só isso? Santos. Três vezes. Quantos anos? 32 anos. Beleza. Mora que bairro aí em Campinas? Eu moro aqui no Nova Europa, em Campinas. É perto da casa da Sandy? Que a Sandy mora aí em Campinas. É. Ah, não. O bairro da Sandy fica a uns 20 quilômetros daqui. O dela é um bairro só de gente rica, é isso? Esse bairro aí é bom, viu? Pergunta, perto de Itatinga que você mora aí, Thiagão? Fica próximo. É isso aí que eu gosto. Eu tive aí no final do ano. Fica na metade, entre o centro e o Itatinga. Eu acho que a Sandy deve morar lá onde mora o Careca, né? O cara que tem apartamento. Ah, lá bem provável. É o Alphaville. E você? O Flamboyant. É, tá comportadinha agora, tá casada. E você? Ah, ela era uma sapequinha. Você não apareceu mais lá na fazendinha? O que que tá acontecendo? É, meu amigo. Não, não, eu acho que não é eu, não. Não é você? Não, não, não é eu, não. Fazendinha, oh, não. Uma vez, lembra, Marcão, a gente tava lá na fazendinha. Você que veio lá, pediu pra tirar não, foto e tal. Pô, você falou, vou tirar foto, caramba, aí. Foi ainda falou assim, que eu ligo pra vocês. Exatamente. Ele falou assim, só deixa eu colocar a roupa primeiro. Acaba de serviço pra casa, não. Ah, é? Porque tem patrulha aí? Patrulha feminina aí, ou não? Inclusive, acabou de chegar de serviço. Ah, é qual o nome? Qual o nome da patrulheira? Que medo, hein? Carolina Helena. Carolina. Eu tenho um perfume dela. Carolina Helena, né? É, eu tenho. Carolina de Campinas. Carolina de Campinas. Tá bem arrumado, hein? Tá ferrado igual o Vieira. Tá bem arrumado. Olha, eu não sei a sua vida, mas o Vieira arrumou uma Carolina em Campinas. Nossa, coitado, senhora. Bicho. Você chegou a assistir A Paixão de Cristo? Pelo amor de Deus. Nossa, eu abracei o Vieira aqui agora. Deu um pouco de dó de mim. Ô, Thiago, o Vieira, quando ele tá indo pra Campinas, ele pega Bandeirantes, a cara que ele faz parece aquele Marco Asher lá que foi fuzilado na Indonésia, aquele caminho. Tá indo pro corredor da morte. Ô, Thiago, como é o nome desse cachorro aí? Meu Deus, são duas. É duas fêmeas. Duas fêmeas? Flor e Sol. Tá, mas manda elas calarem a boca, por favor. Ah, que nossa, olha o RG, meus bichos. Aqui somos, adoramos cachorro. Ah, tá, cachorros. É por isso que eles são friendly. Cachorros são aceitos, humanos são tolerados. Uma delas é adotada, né? Esse é o nosso lema. É, tem uma placa dentro da minha casa, tem uma plaquinha. Amamos cachorros. Primeira vez que eu ligo lá na rádio, fui atendido. Você tá falando com quem é? Com o cachorro ou com a mulher? Tá dando paixão, satisfação. Né? Com a mulher, né? Não, mas vocês têm. Não sei, eu em casa falo mais. Mais cachorro. Eu converso muito mais com as minhas cachorras do que com a minha mulher. Não, não, Bessa, é minha mulher que acabou de chegar a servir. Tem que dar satisfação. É, a pessoa, tá falando, mulher lógico, chega em casa e o cara tá falando com quem? Né? Ela não acreditou, duvida. Ela tá olhando pra casa e falou, sei. Sei. É. É, no começo foi assim. Ela pegou o papo depois da fazendinha ou antes da fazendinha? Farejou, olhou bem pra ver se. Mas é assim. Ô, Thiago de Campinas, que time você torce? Motherfucking Palmeiras! Ah, que isso? Perdão. Ele imitou o seu Bento. Ele imitou o Bruce. É o Bruce. É. Esse é o de Bruce, viu? Não é o Bruce. Palmeiras, campeão opa. De tudo esse ano. Esse ano não tem pra ninguém, meu velho. Inventa umas novelas. Esse ano, desculpa. Campeão de tudo desse amigão, ano. Amigão, acontece uma coisa. Aí depois fica tirando o ano passado, aconteceu aquela coisa que... É uma, o raio não cai no mesmo lugar, entendeu? Nossa, o raio não cai duas vezes no calma, mesmo Dilma, lugar. Calma, Dilma, o que você falou aí? Fumei Dilma agora. O raio não cai no duas mesmo lugar, meu amigo, duas vezes. Vila Belmiro já nunca. Caiu mais de duas. Domingo falando de caiu, cara. Antes não. Tanto bate até que fura. Não. Presta atenção, amigão, e pode me cobrar. Pro desespero desses nossos amigos. Falou tudo. Tô certo ou tô errado, amigão? Tô certo ou tô errado? Na casa de pau, Ferreiro de Espeto, né, velho? E deixa eu aproveitar o momento, a ocasião. O Mano não tá, né, hoje, né? Ainda não. A galinha de estimação ainda não. Foi fazer aquele exame, né? Pra ele, velho. O que você ia falar pra ele? Mas pode falar que ele tá ouvindo, viu? Pode falar e te grava, vai. Vai gravar? Pode falar. Peraí, vamos lá. Um, dois, três, gravando. Quando o Mano comenta o Corinthians... Os credores querem receber. Sensacional. Sabe bem que é time pequeno. Oi. Chupa, Mano, você é comédia. Nossa, e agora a justiça determina. Okay. Os gambás não vão ter o que comer. Saladinha, farofa, feijão e arroz e se couber mais um zoião. Nossa, é bom de rir, marmita, né? Que ninguém paga. Juiz determina que paga, torcida que come merda. Parou! Horrível! Eu ouso dizer que foi uma das melhores músicas já apresentadas aqui. Ele deu uma pelada agora, mas até o Bach é corintiano gostou, você vê? Nossa, ele é muito bem. A parte ali... Mas tava indo bem, tava indo bem. O filme era apenas... Fala do Palmeiras. O filme era apenas, assim, é excitante. Cara, na velocidade... Aí no meio do caminho virou um pornozão. Nossa senhora. Eu queria ver a cara da Carolina agora pra Ivanovski, o que esse idiota tá fazendo? A sorte é que o mano não tá no ar, velho. Vamos rir, sim, que vamos viver o futebol, né? Que é o mais importante. É. Lembrando aí aos rivais que é tudo paz aqui, viu? Ô, Toto! É tonto não, você não chama ele de tonto não. Não é tonto. Quem é você pra chamar gente de tonto? Eu chamo, velho. Então, por isso que eu posso. Ó, você vê as nossas mídias sociais, você tá vendo nossos mídias sociais, você fala que é amigo, não sei o quê. Ele acabou de escrever assim no Twitter, ó. Água mole, pedra dura, cada macaco no seu galho. Domênico Gato. Água mole, pedra dura, cada macaco no seu galho. Quem colocou aí, ó? Olha o Vilela aqui. Esse Vilela é o Vilela. Você vai almoçar com o cara todo dia, meu velho. Meu parceiro, ó. Teu parceiro. Mas eu falei que vocês ficaram... animais. Vocês ficaram pressionando e depois eu falei com calma. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, meu amigo. Não cai. Não adianta você querer que não cai. Nossa, o Vilela tá aí, ano passado aconteceu, não ganhou. Esse ano, amigão... Pro desespero do senhor chefe, do senhor Bota, do senhor Sombra, nossa, do senhor Vieira, do senhor RG, do senhor Marcão e do senhor Mano? E do senhor Benjamin também, aquele trouxa? você. Esse ano, amigão, Ale, é tudo nosso. E o Ale, tudo nosso, amigão. Olá. Ele cobra aí, ó. Meu, eu não sei se foi o ano lunar, a atmosfera, velho. Deu tudo errado, cara. É, o ano passado não deu nada certo. O Palmeiras vai colher frutos. Lógico que vai. Vai, banana. Olha, eu respeito. Anos atrás, desde o Paulo Nobre. Eu acho que vocês começaram errado que nem ano passado, Thiagão. Não vai ser todo ano. O Roger Machado, o que você acha do Roger Machado como treinador do Palmeiras, cara? Opa, um ótimo reforço. O ano passado, inclusive assim, né, quero falar um pouquinho da linha de defesa do Palmeiras. Vamos lá. Eu vejo muitos palmeirenses criticando, né, a linha de defesa alta e tal, que isso daí no ano de 2017 prejudicou e muito, tá? Mas agora, com o Roger Machado, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai corrigir, tá? Até porque por onde ele passou, tanto no Grêmio, o Vieira tá aí pra falar mais, né? Sim. Pra me afirmar e tal. O Grêmio no Atlético Mineiro, por onde ele passou, o time dele era que tomava poucos gols. Era forte defensivamente. Eu acho que ele vai corrigir, todo tá? Treinador, os zagueiros que estão lá, o Palmeiras tem 7 zagueiros, cara. Todo que treinador, viu? Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho, Luan, tem o Pedrão que subiu, entendeu? Tem mais o Vitão que, digamos que, né, vai estar aí também, vai subir também. Tem muito zagueiro lá, e a turma vem falando de Pedro Jeromel, pô, 30 milhões, não dá. Nem o Mina que saiu fora, ele saiu por essa moeda, saiu por 13. Entendeu? Agora, olha, todo treinador, essa escola gaúcha de treinadores, eu acho assim, eles primam pela defesa, né? Você vê o Tite, o time do Palmeiras, você vê aí o pelos homens de frente Mano Menezes. Quando o Dudu faz cagada lá Filipão, na frente, não adianta colocar a mãozinha na cinturinha tem que ajudar pra marcar, tem que voltar, entendeu? Pega lá o exemplo lá dos gambá lá, velho. Dos gambá? Velho. Gostei. Se tivesse o Mano aqui, ele ia fazer assim, Gambá é teu butico. Ele volta, ele janta, velho, até a defesa, entendeu? Mais uma vez, olha, eu sei lá, velho. Só melhor, eu vou contar uma coisa aqui, que você falou de gambá e me lembrou aqui. Uma vez estava conversando com o Mano, o Sombra estava junto na conversa, inclusive. E foi comentado a respeito, você vai lembrar. Falou assim... eu prefiro, honestamente falando pra vocês, eu prefiro que seja chamado de gambá do que galinha. Ele falou. O Mano falou, eu prefiro. Gambá é legal. Ele falou, galinha fere. Galinha fere muito. Ele falou? Galinha o Sombra tava nesse dia, tu falando pra você. Galinha ele não gosta, Não gosta. Mas o gambá, ele fala, pode chamar de gambá. Vamos chamar de galinha. Tava quase, então, quase que aceitando o gambá já. Entendi. Quase aceitando, né? Na hora ele vai aceitar. Vamos chamar de galinha, Domenico. Vamos chamar então de galinha. Vamos deixar no galinha, então. Thiago, grande abraço pra você. Ótimo 2018. Igualmente. Bom trabalho pra vocês aí, viu? Boa, Thiagão. E é valeu, tudo Thiago. Nosso, Thiago. É tudo nosso. É, mas paga por isso, então. Se Deus quiser, se Deus quiser, Domênico. Ó, pai, nós, abraço irmão. Pra vocês, satisfação mais uma vez. Fiquem com Deus e um bom ano pra todos. Você vai ver, no mínimo, valeu, eu comemorar duas vezes campeão esse ano. No opa, mínimo. Paulistinha, mais o quê? Se Deus quiser. Não sei. Que vier. E a Genovela. Dois títulos esse ano. Pode me cobrar. Valeu, eu, Thiago. Só mais uma coisinha. Mais uma é coisinha. Engraçado, né, cara? O Fábio Carille outro dia aí falando que o Santos é a quarta força, né? Sim. Mas na época, um ano atrás, ele ficou dolorido. Ele não gostou, né, de receber o nome, né, de quarta força. Ficou chateadinho. Agora, é a mesma coisa que você pegar, você dá apelido pros outros e depois você não quer ser zoado, entendeu? É isso aí. É engraçado, bonitinho o Fábio Carille. Parabéns pra ele, viu? Eu acho que ele deveria não entrar no assunto, só isso, entendeu? Cê e deixar pro pessoal da imprensa e pros torcedores. Você se doeu pelos santistas, é isso? Não, eu acho que, sabe, chorou tanto o ano inteiro, não, que não somos quarta força, que não sei o que tem e tal, e depois fica aí dando nome pros outros. É só isso, Sombra. Ele reclamou bastante, é verdade. Que legal, bonito ver essa união dos torcedores. Mas ele que é do meio do futebol, né, do meio profissional, ele deveria, sabe, sei lá, ficar quieto, só isso. É isso aí. Aí o RG mostrou que tá, ficou puto também. Ah, imagina. Não, mano. Valeu, Thiago. Sim, eu abraço, acho que cara. Em elenco valeu, o Santos é o quarto. Valeu, até valeu, mais. Abraço, irmão. Nós. É isso aí, esse é o momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Sem Parar, aproveite as suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida. Sem parar, toca Asdrúbal! Mano, anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, eu sei que dá. O mano dá o furico aqui, o mano dá o furico lá. Não importa o lugar. Alô? Sabe quem tá dando furico agora? Bom, os Marcos se conhece ele mais que nós, né? É, ué. Alô? Alô? Opa, quem fala? Marcelo. Marcelo do quê? Marcelo Fernandes Evangelista. Evangelista. Quantos anos, hein, Marcelo? 3.4. RG número 2, 3.4 na T... Que é isso aí? Que é isso? Um peru? Que diabo é galinha. Isso? Galinha. Pareceu um peru. Aquela galinha. Alô? Tô tentando falar a língua do coisa. Ô, RG, mas 3.4, rapaz, como é que fica? Faz tempo que eu não vejo, viu, Domingo? Faz tempo que você não vê o quê, RG? Os evangelistas telefone, sabe? Ah, sensacional! As evangelistas amarelas, né? Ainda, ah, mas olha. Ainda tem lista telefônica? Acho que não. Não, acho que nem tem mais. Fala um negócio. Acho que só no interior. Né? Então, aproveitando que você tá falando interior. Que não tem, vamos lá. Tal. Esse negócio das pessoas não receberem mais em casa o IPVA pra pagar. Sacanagem, né? Isso aí é um absurdo. Você sabe por quê? Existem pessoas de idade que não sabem como atuar em relação... Eu tive que ajudar minha mãe. A fazer pagamentos diretamente na internet. Verdade. Isso é um absurdo. Verdade. Outro absurdo é esse negócio da Zona Azul, você não tem mais o cupom. Sim, faz tempo. Isso é um absurdo. Pessoas de idade não sabem como agir com smartphone, com aplicativo. Aí você pode falar assim, não, mas você tem que se adaptar ao tempo. Não é assim, não. Nem todo mundo tem essa condição de se adaptar. Tem que respeitar os idosos. Mas ainda com relação às zonas, você pode pegar na banca de jornal. Você pega lá um cupomzinho, você imprime lá, eles imprimem. Mas no lance de IPVA, aí tem que ser tudo pelo computador. Tinha jeito. Não, mas se você for na agência bancária, você consegue pagar. Não, mas... Direto na boca do cara. Mas sempre foi. Mas só que você não sabe o valor. É, o valor. Tudo bem. Mas o cara vai saber quanto que ele vai, quanto vai ser o valor. É que não é que nem você que tem lá um cartão de débito lá, com uma puta grana na conta. É verdade. Assim, ó, não importa o que acontecer, paga a vista e o troço. Aqui você só é mais pobre que o Benjamin. E outra coisa, porque eu paguei o meu hoje. É lógico. É vencimento dia 9, Domênico. Peraí, 6 mil aí eu peguei. Peraí, qual doce você pagou? Quanto você pagou? Só um minuto, falando sério, já que falou sério, é sério. Eu paguei à vista, lógico que paguei. Tem desconto? Ué, se eu tiver desconto, eu tenho que pagar à vista. Mas quanto de tudo bem que eu paguei uma grana desgraçada, mas é assim. Você olha lá na internet o valor, se eu tiver desconto, eu tenho que pagar à vista. Mas quanto de tudo bem que eu paguei uma grana desgraçada, mas é assim. Você olha lá na internet o valor lá? Você consegue consultar o valor? Pra quem tem smartphone e tal, você consulta o valor. Ele te mostra um valor lá, RG. Chega na boca do caixa, você pode pagar o valor que tá lá. Só que lá não mostra o DPVAT, o seguro obrigatório e nem postagem que você gasta. Aí você tem um custo maior, meu amigo. Então, ó, você aí que vai pagar amanhã pro final de placa 2, você que pagou ou vai pagar sem desconto. Então presta atenção, aquilo que te mostra ali na internet não é o valor que você vai pagar mais, tá. Tem DPVAT, seguro obrigatório, cacete, e a postagem. Mas Dodô, então, sem cuidado, viu? Quando você vai pagar pelo banco, é outra sacanagem. Você também tem a opção de ver todos os valores, porque não só o IPVA. Antigamente, no ano passado, vinha lá o boleto e mostrava. Sim. O valor é esse, DPVAT é tanto, mais postagem. Entrega, o de desse aqui, olha lá pra você ver. Vocês olharam ou não? Vocês chegaram a olhar quanto que ia ser o valor? Não, ainda não. Não mostra. Não mostra postagem, nada não, filho. O meu tá zerado, mano. Ô, Evangelista. Opa. E você, fala de que bairro, meu? Cidade Líder, não. Cidade Líder? Cidade Líder, isso. É Palmeiras, então, né? E o time, time? É, claro que não. Corinthians, rapaz. Jesus. É galinha ou é gambá? Olha, que você prefere? A nossa galinha de estimação favorita não está hoje aqui com a gente. Mas, ó, você vai ter o prazer de, pela primeira vez na história do rádio, você vai ter o Mota sendo um corintiano por 5 minutos. Ó, e aí, mano? Beleza, irmão? Vai. E aí, Motinha? É nóis? É nóis. Como é que você tá aí, velho? Estamos bem cansados, né? E os corre, como é que tá, irmão? Tá, os corre tá aí, tá louco. É. Você já voltou ou tá em liberdade ainda? Nem voltei, nem vou. Você tá cumprindo que hora, velho? Que hora que você tem que estar lá? Tô cumprindo a jornada de trabalho, 8 horas, todo dia, semanal. Você tá de coleira no pé ou não? Claro que não. Ah, bom, então beleza. Não é coleira no pé. Tornozeleira. É tornozeleira. Ah, é coleira, velho. Aquilo lá não parece uma coleira de cachorro. Ah, olha, vou falar, velho. É coleira com GPS. Ô, os caras botaram num cavalo, foi isso? Os caras fugiram, colocaram no cavalo, mano. O cavalo parou lá na PQP. Os caras, pô, esse cara tá muito louco. Você imagina o cara no GPS olhando e falando assim, ó. Olha o que corre esse preso. Os caras estão fazendo maratona. O cara tá fazendo maratona, tá, mano. Tá olhando, velho. Cara... no cavalo, o Brasil com Z de zona é uma festa. Ô, Corinthians. Caramba, que é isso, velho? Você tá no ônibus, cara. Onde você tá? Tô na rua. Ah, tá na rua. Porra, passou um caminhão aí, velho. Tá um barulhão aí, hein? Ô, o presidente do Corinthians falou lá na Flórida que o Corinthians vai escolher só um zagueiro, né? Que um seria o Henrique, que está palavrado com o Corinthians, né? E o outro poderia ser o Anderson Martins, que também o São Paulo tá atrás. Qual dos dois você gosta mais? Ah, eu prefiro o Anderson Martins. Tá vendo? Chupa vocês. Eu falei que o cara é bom, velho. Todo mundo quer. O Sombra perguntou quantos jogos você viu do Anderson Martins. Você falou nenhum. Não, eu tô falando um ouvinte, ô tonto. Não, independente de ser bom ou não ser bom, a gente tem um técnico competente lá que vai te sair o melhor do jogador. Tá, ele é o novo Tite, tudo que toca vira... Ele conseguiu sair melhor do Rodriguinho, conseguiu sair melhor do Marquinhos Gabriel, que ninguém acreditava. Ele transformou. E o Giovanni Augusto, ele quase conseguiu. Ah. Mas de três, ele salvou dois. Eu acho que o cara que chegar lá, o importante é o cara vestir a camisa e entender aquilo que o professor vai impor pra eles ali, né? Certo. Igual aconteceu nesse ano aí, que ninguém dava nada, em 2017. É, mas não dá pra ser assim todo ano, e, né, velho? E véio? Sem o Jô, velho, quem é que vai resolver ali? Ó, o Henrique, ceifador aí, o presidente do Fluminense falou o seguinte, velho, não vai vender não, mano. E agora, vocês vão ficar com quem lá na frente? Só o Casim? Aqui nós temos quem de centroavante? É, nós vamos jogar com agora ele, o Diego, né? Souza. O Diego Souza, trouxa. Ah, mas não dá pra dizer que ele é o centroavante. Não dá pra dizer que ele é o 9. Mas se o Tite. Mas se tiver, se o Tite quer, coloca ele na seleção se assim. O Tite improvisa. O Tite não é o Deus, mano. Agora. Você fica falando, gente, vocês vão ficar lá de casinha e nós? Quem que é meia lá no São Paulo? Então se o Diego Souza é centroavante, quem é o meia? Cueva. Cueva. Isso joga com tá um meia. Você tá, não adianta. Com um meia. Tá chegando o Scarpa. Aí a gente vai mudar, relaxa, velho. O Raí vai resolver tudo. Ó, Marcão tem. Fica muito. Você tá muito pessimista, começo de ano, velho. Calma, mano. Inclusive, o histórico do São Paulo dá uma. É, o histórico crescente de São Paulo dá uma tranquilidade pra sim, a diretoria dá pra confiar, dá, né? Coisa você... sensacional, né? Ô Corinthians. Diga. Você tá confiante pra Libertadores? Com esse time aí? Você acha que o Corinthians contratou certo? Tá faltando mais alguém? Vamos ver, contratou certo, né? Contratou naquilo que o time podia contratar, né? Lógico que a gente sempre espera aí alguma coisa a mais, né? Como torcedor, a gente quer nome, mas nem sempre nome dá resultado, né? É. A gente já viu aí centenas de vezes, aí cansamos de ver que um time cheio de estrela não arruma nada. Mas, nas condições que o Corinthians tem hoje, eu acho que contratou legal. O problema é que a qualidade, né? Você percebe inicialmente que a qualidade caiu, né? Bastante. Tinha, por exemplo, o Jô e tinha lá o Guilherme Arana. Hoje você não tem o Jô. Você não tem o trouxe... Júnior Dutra no lugar do Jô. E é uma incógnita, né? Incógnita. Desculpa. Não, é ruim. É para não falar, que é ruim, né, Marco? É que é difícil você falar, porque eu não gosto de falar a respeito de jogadores quando chegam, né? De repente, tem jogador. É, porque, por exemplo, você pega lá o... O Jô, ninguém tinha confiança nele. O Michael Suell jogou no Palmeiras, era ruim demais, mas era ruim demais. Foi lá pro Botafogo, jogou bola. Não, o Jô mesmo, quando chegou no Corinthians, um monte de gente que jogou. O Jô falou porque é o Jô, né? Bem, mas balada. O Jô no Atlético Mineiro jogou bola. Jogou mesmo. Não, mas depois caiu. O próprio Corinthians, com relação à defesa, se vocês se lembrarem. E já, perdeu o Pablo também. Já há algum tempo. Perdeu o Pablo também. O Corinthians vem mudando defesa e vem dando certo as defesas. É impressionante. Dando sorte. Negócio louco, entendeu? Agora, perdeu três jogadores assim que é, vamos dizer, que é considerada a espinha dorsal do time. Lógico. Um lateral. Lateral, que é um dos melhores laterais que foram eleitos aí do campeonato, o Guilherme Arana. O Jô, que é o artilheiro do campeonato. E você perde a defesa, o Pablo. Mas do ano passado pra cá... Quem que você repõe aí? Então, mas ele repôs com o outro artilheiro do campeonato. Bem disso aqui, ainda não. Ah, mas o Dourado vem. Não sei. Vem o Mano. Estão falando que já não sei se vem? Não. Tem que esperar. Então espera vir. Se vier, chefe, o presidente dele lá na Flórida falou. O presidente do Fluminense falou. Vamos. Eu não quero vender, vai. Os caras vão ter que aumentar o valor. O cara quer mais dinheiro. Eu acho que tudo se resume nessa explicação aqui. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Assinado Dilmênico Gato. Que isso? Eu nunca falei isso, seu louco. É, que o assessor do Dilmênico é o Ricardo Moraes, que mandou pra gente a informação. Assessor do... É que o Dilmênico, ele faz remix de ditado, gente. Exatamente, que eu sou DJ, ó. Tem que fazer remix da Dilma. Seus animais. Ô, Corinthians, um abraço pra você. Ótimo 2018. Que você tenha grandes realizações fora o plano esportivo, tá bom? Amém. Valeu, Sombra. Obrigado pra vocês também aí. Vocês são demais. Todo dia sai de serviço já com o fonezinho no ouvido. E amigo, paca. Quero mandar um abraço aí bacana aí. Dodô? Manda aí. Dodô, tá me ouvindo? Não tô. Tô sem fone, não tô ouvindo. Tchau, abraço. Abraço, valeu. Esse foi esperto. Mandou no final. Esse foi espertão. Valeu, eu não sei o que ele falou, eu não ouvi. Tchau. Ele falou chupa domínio. Eu não ouvi. Chupa da Não, mas eu não ouvi. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Toca, Asdrubal! Ó, vamos ver. Olha quem chegou no estádio. Chap-tura. Mano, cover e seu nome é Marcão. Chap-tura. Chegou todo bombado dizendo que é o tal. Não acho legal, não acho legal. Olha quem tá cantando, olha aí quem tá cantando. É o chefe do dinheiro, esse desgraçado. Agora, e o RG batendo na coxinha ali, ó. Pega mulher de tromba. Isso! Que onda pega mulher de tromba. Não, isso não. Uhul. É, Marcão, tá feia a coisa. Esse horror do ouvinte, acho que a mulher de tromba é ele, viu, Domingo? Alô? Tá com dor, né? Alô? Quem fala? Carlos Eduardo Padula. Ô, Carlos. Padula. Tranquilo, meu? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Quantos anos, Carlão? 38. 38 hoje, terça-feira, RG. Aí hoje? Eu quero ver, porque, olha, Não tem. Como é que chama aquele cachorro lá? Fala no microfone, velho. Você tá dormindo aí? Aquele cachorro lá? Qual cachorro? Começou agora no rádio. Qual que é o cachorro? O Poodle. Aquele. Ah! É Padula o nome do cachorro. Sensacional. Para, Domênico, para. Tudo bem que é seu brother, mas, pô. Hoje ele não consegue dominar a bola. Tá que o motor dele tá falhando. Gastou tudo ontem. É que eu tava lembrando da mulher lá no Mercado Modelo, lá em Salvador. Falou, que nem o Fernandinho, fez 4 gols no São Paulo na estreia e depois... Ela falou assim, você vai tomar uma cerveja, meu rei. Eu falei, ué, e é copo de vidro? Ô, Carlos. Fala aí, Domênico. E qual que é o bairro que você mora? Qual que é? Limoeiro. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez esquindolele, outra vez esquindolala. Oi, qual que é o time? Adivinha, Domênico. A menor. Agora, é a mãe de Iná agora. É a mãe de Iná. Pega a bola. Eu vi o Iná do palestra. Esse call center aí da Lei Loca aí tá embaçado, hein, velho. Segura aí, filho. Segura a onda aí, filho. Segura que esse ano aqui é complicado, filho. O Marcão quer criar um clima de otimismo. Mas entendeu? O culpado é o fala pros caras aí. Você fica dando moral pra Lei Loca aqui toda hora. Lei Loca. É o belisco do Domênico. Ô, Carlão, fala aí. Hã? Ela banca, né, Mota? Pô. Então. Ah, o otimismo é ótimo, né? Legal. Aí vai ficar igual o ano passado, igual. É, você vai ver o ano passado. E o lugar que o São Paulo terminou? Ele tá falando do Palmeiras, tonto. Que deitada. E aí a gente não investiu agora, que vocês investiram, não, velho. Vocês gastaram muito mais pra acabar com vocês, acabaram igual a gente. Ah, mas ganhamos dinheiro. E aí a gente ganhou a Florida Cup ano passado. Só deu uma pera. Ganhamos. Segundo lugar, ganhamos 11 milha lá, viu? É. Se segundo lugar não é título. Ganhamos 600 mil reais. É de brincadeira. A Taça Mickey tá lá. Ô, a Taça Mickey tá lá. Ô, Carlos. Fala aí, Domênico. Carlão, eu tenho aqui comigo que vamos gritar no mínimo 2 vezes campeão esse ano. Grava aí, que é cedo. Pode gravar e me cobrar. O grava e eu ligo aí de novo pra cobrar. Pode me cobrar, Carlão. Pode me cobrar. No mínimo 2 vezes esse ano. No mínimo. Como é que é esse negócio? Não sei qual campeonato. Qualquer um. Eu tenho. Campeão é campeão, filho. Tá gravado, Bar. Qualquer campeão é campeão. Já mudou, então. Por quê? Ontem, nós vamos ganhar tudo esse ano. Agora é só dois. Sexta-feira, chegar na Libertadores tá bom. Só um minuto, eu estou sendo modesto. Falei que vamos ganhar tudo, mas 2 anos, 2 títulos. Acabei de falar, vocês não sabem interpretar uma pessoa. Falei o quê? Carlos, você prestou atenção, falei. Vamos comemorar no mínimo. Sabe o que é mínimo, não? O que é mínimo? Salário. Pelo menos mínimo, no mínimo 2. No mínimo 2. Aí, filho, segura nós, hein? Aí segura. Aí segura. O céu é o limite. É nóis. Dá 3 meses. Começa aquele papo. Olha. Roger aí, viu? Porra, velhinho. O que adianta ter um time nível A? Time nível A tem que ter torcedor, ter treinador classe A. Não pode ter treinador abaixo do nível do time. Lucas Lima errou um passe e baixou a cabeça. Ouve o rapaz. O Roger Machado é o Eduardo Batista em 2018. Deixa o cara trabalhar, Será que vai ser o Lucas Lima? Será que vai ser aquele boy na mão do... Agora, o Carlos, vamos falar aqui uma coisa. Que o Palmeiras perdeu o Mina aí, né? Foi o único jogador que o Palmeiras perdeu esse ano, né? E você acha que pode ter problemas na zaga aí? O que você tá achando? Olha... Porque é o setor mais, assim, vamos dizer assim, complicado, né? O Palmeiras, por exemplo, você pega goleiro, beleza. Beleza. Goleiro, beleza. Ele é o mais experiente, certo? Goleiro, quem? O Edu Dracena. Sim. Certo? Sim. E o resto é molecada que é promissora. Mas o Edu Dracena não vai fazer todos os jogos. Não, o Edu não dá pra jogar tudo, não. Tem que trazer mais um. Não sei se o Palmeiras vai atrás de mais um aí, né? Tem um boato aí a respeito do Miranda aí, não sei se é verdade. Mas o Luan, ele não é mau, o jogador. Que o ano passado ele tava contundido e não fez pré-temporada. Quem é o jogador? Luan. Luan. É, eu acho ele é um bom jogador, sim. No Vasco se destacou bem. Tem que jogar com o Dracena. Mas é verdade, o único setor, mas é sério, o único setor que talvez possa vir a preocupar é a zaga. Ah, não acho. Você, é sim, porque o lateral direito nós contratamos o Marcos Rocha. Que vocês podem dizer o que o ano passado não jogou bem, mas ele é um bom jogador. Não é preocupante a zaga. Não é. O Palmeiras tem seis zagueiros lá. Tá de sacanagem. Não, juro por Deus. Tá de sacanagem ele zoando aí, mano. Mas ô Carlos, o Roger falou que a zaga dele é o Juninho e mais um. O que você acha? Não, é Dracena e mais um. É, o Dracena. Mas é que tá, o RG falou. Juninho mais um. O Dracena não vai jogar todos os jogos, gente. Ele não aguenta jogar tudo. Não, não é que ele não acho, ele não aguenta também. Não aguenta, vai ficar pegando essa molecada. Ô Vieira, foi bem, Vieira. Mas é verdade, o Palmeiras vai jogar Campeonato Paulista junto com Libertadores. Foi ano passado. Sim. Libertadores junto com o Campeonato Brasileiro. Vai ficar pegando essa molecada Depois Copa do Brasil junto com todos esses campeonatos, cara. Se ficar mesclando o time, vai pegar entrosamento? Não. É. Que tem três times. Esse negócio de três times pra mim não existe. É, também acho que não funciona. Esse negócio não funciona, não. Esse negócio de três times. No Campeonato Paulista jogar um, na Libertadores jogar outro. Esse negócio não existe. Não vai nessa, não, velho. Me explique um time no mundo que fez isso. Não vai nessa, não. Não consegue. Um time no mundo que fez isso. Ah, eu vou jogar um campeonato com o time A e o outro com o time B. Eles fazem rodízio, mas jogar o time inteiro. Ah, não dá, não dá. Rodízio é uma coisa. 94 nós tinha lá o Expressinho lá que jogava o time. Não, isso. E jogou, né? Sim. Mas também não. Ganhou time alguma coisa. Paulistinha, né, o Marcão? A Paulistinha, né? Ah, mas não importa. O Paulistinha não teve uma Copa Comebol. Recopa. Mas aí se for ver. Ele também disputou no Japão depois. O time do Atlético Paraná fez isso aí um ano atrás aí. Jogou com o time, o Campeonato Paranaense com o time. Brigou com a... Ter dois times, todo mundo pode ter. É saber o que você consegue ganhar. Isso, é isso aí, Sombra. O que você consegue ganhar com esses dois times. Lógico. O que acontece é o seguinte, você pode ter um monte de jogador lá. O Palmeiras tem um monte de jogador pra cada posição. Só que vai chegar no ano que vem e falar assim, ih, esse não tá bem, aquele tá bem. Ah, quem se deu bem foi esse aqui. Não tem jeito, né? Uma das contratações menos badaladas do Palmeiras foi o que mais deu certo. O William Bigode. O menos badalado foi o que mais deu certo. Jogou bem. E na época também o Moisés. Ninguém conhecia o Moisés. Moisés, por exemplo. Moisés deu certo, mas o Moisés foi em 2000. E hoje comecei em 2016, né? Sim, mas badalação zero. Zero. Fala assim, Moisés, aquele que jogou na Portuguesa. Era a referência não, mas, essa. Mas ninguém achava que ia ser esse jogador. Ninguém. Ninguém sabia. Exato. Tem razão. Foi uma grande sacada essa aí. Ô, amigo, um abraço pra você. Tudo de bom. Ótimo 2020. Eu amo ela. Vamos lá, Eli. Pra quem? Qual o nome dela? É Elisângela, mas o apelido dela é Liz. Liz. E ela tem os cabelos Liz? Aí salvou. Aí salvou. Agora foi bem isso. Ela tem um defeito, é corintiana, RG. Putz, a vida. Aí, que pena, hein? Mas joga a bandeira em cima e vamos que vamos. É isso aí. Joga a bandeira em cima. Não, o que significa baixinho, que joga para de ser curioso e querer entrar em detalhes. Ô, você não, pô. Joga a bandeira em cima. Tem coisa que não... Bandeira. Que se for feia, bandeira. Você já chegou, RG, você já chegou a fazer amor imaginando uma outra mulher? Já. Acho que ele faz todo dia. Já, quando era solteiro, eu cansava de fazer isso. Via muita revista, aí depois já via. Não, peraí. Você fazia amor com aquela revista. Você pegava aquela amiguinha vizinha meio feinha. Não podia pegar da revista. Você imaginava a Brigitte Bardot, né? Não podia pegar da revista, porra. Peraí, você pegava então, mas você chegava a transar com a vizinha... Imaginando uma outra pessoa, é isso? Que vizinha? Alguém me ouviu falar em vizinha? O Vieira falou. Não, a gente supõe que tenha sido por algum ser humano. Vizinha. Tem a cabrita também de Arujá. Cabritinha. É RG, que é isso? Dependendo do barranco, ficar na altura certa. Vocês estão loucos. Lembra da égua barranqueira? Meu Deus do céu. Olha, mas RG, a gente se imaginava quem naquela época? Ah, tinha Gina Lollobrigida, tinha... Hã? Tinha quem feras, é? Quem? Tinha umas feras. É, Sofia Loren, Dercy. Dercy Gonçalves, RG. Dercy Gonçalves? A Hebe. Dercy, na época, RG falava assim, ó, Dercy é um pitel. Não, Dercy era pra baixar. Pitelzinho. Deus amado do céu. Ah, como é que é o nome dela? Aquela gordona, que era grandona. Usa aquela brusqueta. É, que era bonita, não era modelo, era no começo. De rosto, não, ela era vedete, não era? Era vedete. Quem é o Usa Carla? O RG, ele tem um pôster da Lolita Rodrigues até hoje. Tem aqueles olhos azuis. Era bonita, era bonita também. E pra quem não sabe, o chefe é filho da Ilza Carla. Sim, é verdade. Ele não sabia. Ele não gosta que as pessoas saibam. E é verdade. E quem não conhece a Ilza Carla, só por uma peruca no chefe aí, por Photoshop, que vocês vão ver a Ilza Carla. Até os seios são parecidos. Agora, esse tipo de bullying não é legal. Não, é verdade. E tá prestes a fazer o que ela fez. Verdade. Explodir. Cacete, velho. Ela explodiu na novela, não é? Queria deixar o recado aí pro mano? Oi, manda. Tá gravando. Chupa, mano. Seu butico, seu trouxa. Então tá bom, amigão. Um abraço. Valeu. Valeu. Esse foi o momento sem parar. E aí, se programando pra não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chega logo no cinema? Então vai de sem parar. É sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba o Sem Parar em sua casa sem custo. Sua vida sem parar. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento do Buscapé. Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Tem notícias aí do Santos, chefe Benedé? Ai, ai. Que isso aí? Não. Nossa, é aquela cara de que ferrou. Não tem porcaria nenhuma. Notícia que o William, ex-comentarista de futebol, ex-zagueiro do Corinthians, assumiu a gerência. Ídolo corintiano. Ex-ídolo. Ah, ele não chegou a ser. Não, não existe ex-ídolo. Então não foi ídolo. Foi ídolo, ele foi sim. Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians. Nossa, eu posso ser sincero. Não, mas ele. Os caras chamavam o cara de William Capita, meu. É, mas não era ídolo. Claro que era, velho. Não, ele é ídolo. Não é ídolo. Foi um bom jogador. Foi um bom jogador, ganhou título, mas não era, pelo amor de Deus, ídolo. Agora, olha, do Robinho. Ó. Só antes do Robinho, existem algumas pessoas, alguns profissionais, né? Sim. Que fazem algumas bobagens, né? É, vê o Mota. É verdade. Você pega, por exemplo. É um festival de besteira, né? Esse é um caso aí do William. Juro por Deus, acho que é um dos casos aí, né? Vou colocar um outro caso aqui, o Falcão, né? O cara larga uma carreira, né? De jornalismo e tal, aquela coisa toda, tá bem na televisão, comentando futebol, né? E larga pra ser treinador, sabe? Pra tentar uma coisa que você sabe que não vai ter condições, sabe assim? Já tentou várias vezes e não consegue. Lembra quando ele foi agora aí, recentemente? Mas o William agora vai indo pro Santos. Desculpa, ele pode dar certo, RG. Não tô dizendo que não vai dar certo. Sim, mas a chance de dar errado é muito grande. Ele tem uma carreira lá no Sport TV fazendo lá e tal. Aí larga uma carreira. Mas esses caras têm necessidade de estar. Talvez por dinheiro, né? Talvez por dinheiro, talvez. Claro que deve ganhar muito mais. Você é locutor. De repente não é a praia. Dodô, a sua paixão é a locução, não é? Sim. A sua paixão é a locução. A paixão desses caras é estar no contato direto, no dia a dia. Mas tudo bem. Mas ele foi jogador. Talvez a grande paixão foi jogar bola. Ele não vai voltar a jogar bola. Mas de certa forma, você volta a viver o dia a dia do futebol. E estando comentando futebol e não tá junto? Não, é diferente. Não tá vendo, analisando o jogo. Tá nos bastidores, diferente. Você não tem aquela coisa de gritar é campeão. É diferente. A possibilidade de você atingir um título. Pode ser. Ser diretor outra, pode ser. E outra, esse sei lá, ele viu, saiu, velho, por Deus, cara. Ele saiu e foi se preparar para isso. Tanto é que voltou e trabalhou nessa função. Quer dizer, então, de repente, esse negócio de estar envolvido quem no sou eu para falar se é uma bobagem ou não? Eu quero dizer que é uma opinião, eu acho. Sim, lógico. Mas é para não perder contato. Você acha que o William tá entre os cinco maiores pessoas, melhores pessoas que já se prepararam para treinar, para dirigir time de futebol? Não, é isso? Não sei, mas você não pode nem pensar isso dele, nem do Raí, né? Mas você pode pensar o seguinte. Eu posso pensar o que eu quiser. Não, eles estão tentando. Não pode. Dizer outra coisa. Eu posso pensar o que eu quiser. Não pode. Aliás, se eu falar o que eu tô pensando agora. Não pode. Mas você acha que vai dar certo. É uma tentativa do cara, entendeu? Ele se preparou, ou pelo menos vai tentar mostrar que se preparou pra isso. É diferente. Eu acho que pode dar certo. Esse negócio é igual você falou, Sombra. Não tem esse negócio de preparação. Não existe uma escola que ensine isso. Não, mas existe. Ou o cara, tem o dom. Não, tudo bem. E aí vai. Tudo bem, ele pode estudar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas não existe como você saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Existe uma série de fatores. Você está preparado para isso. Você tem noção. Não, preparação. Preparado, preparado você pode estar, mas então, dar certo é outra coisa. O Sombra cansou de dar exemplo no passado do diretor que tinha no São Paulo que nunca viveu o futebol. Não, o Santos está indo ao contrário. Por exemplo, tá pegando gente que é do futebol. Aí pode ser. O Paulo também acertou. Agora sim, isso que eu tô falando. Ano passado o São Paulo fez. Se vai dar certo ou não, tiveram dois. Claro, Rogério, você também se estudou para ser treinador. Tiveram dois jogadores, que o Santos levou para lá nessa mesma tentativa e que eu não concordei na época. Porque não sentia que daria certo e não deu. Quem era? O Jamelli e o Zinho. Em épocas distintas, eles foram colocados nessa situação. Sim. Mas era uma, sei lá, você não sabe quando você sente. A gente saber o que é dar certo nisso. Entendeu? É. Porque geralmente, já cara, dar certo é se você ganhar campeão. Eu acho que não é. Eu acho que não é bem por aí. Nem sempre o cara pode fazer um bom trabalho. Eu acho que de repente você tem que analisar, principalmente numa função dessa, esse elo. Então vamos lá, Sombra. O Marcos. Não, mas quando eu digo não dá certo, é feeling. Da mesma forma como você diz, ah, esse jogador. É, não, ele é grosso, não vai dar certo. Você fala, não, mas deixa. Não adianta. Você pode deixar o cara jogar que não vai dar certo. Então, por exemplo, o Matos do Palmeiras deu certo? Eu acho que sim. Deu, já ganhou o título. Apesar de o ano passado não ter ganho porcaria. Mas deu ele certo. No Cruzeiro teve sucesso. Mas se você analisar. Aí que tá. Sim, ele ganhou o brasileiro. Mas depois no ano passado não ganhou nada. Peraí. Ganhou a Copa do Brasil. E aí, deu certo, gente, você quer dar certo. Eu acho que você estar como diretor num clube de futebol é que nem você tá no colégio. Todo ano você tem que passar de ano. O Matos teve um ano lá. Que foi campeão brasileiro, beleza. E como ganhou título, ok, tá dentro do bolo do sucesso. O ano passado, se tivesse um campeonato de rebaixamento de dirigentes, ele tinha que estar o Matos. Ele estaria, não estaria? Tinha que estar o Matos, porque com todo o dinheiro que tem, com todo o elenco que tem, não foi, a coisa não surtiu. Mas não significa que deu errado. Não deu certo, né, Domênico? O que é dar certo no futebol? O nobre depende pela primeira da meta gestão. Do seu time, gente. Claro. Investir 120 milhões, que nem o Palmeiras fez. Qual é a meta sombra do nobre, Santos esse ano? Vamos lá, vamos ser honestos aqui. Ganhar título. É ganhar título? Tem certeza? Tem que ganhar título. Mas não se reforçou, perdeu grandes jogadores. E aí? Domênico, qual é a meta? Começando. Por enquanto não se reforçou. Domênico, a meta de São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Grêmio, Internacional. É título. Tem que brigar. Mas título até a página 2, hein? Mas eu acho que tem metas e metas. Tem exatamente. Meta de time grande sempre é ganhar título. Então, ok? Hoje não dá pra pegar o time do Santos no papel e dizer que essa é a meta. O Fluminense e o Botafogo, a meta é ganhar títulos? Não. Mas são times grandes e também querem ganhar títulos. Então, mas não vai. Mas a meta é essa, cacete. Se você não ganhar título, são 12 times disputando um título. Se você não ganhar título, como na condição de time grande, no mínimo você não pode acabar em penúltimo, em quarto, na zona de rebaixamento. Paciência, só um ganhou. Não, quarto você é uma coisa, zona de rebaixamento não, é outra. Não, lá embaixo, você não pode acabar do... lá embaixo. Z4. Z4, entendeu? Não dá pra acabar lá como time grande, mas você tentou disputar o título. Você tem que entrar pensando em disputar o título. O que não pode acontecer esse ano... Se acomodar, É o que aconteceu. Você tem 4 competições, então o Santos vai pra Libertadores ano e não pode abrir mão dos outros campeonatos. Então aí tem que entendeu? Se... O vocabulário é maior, né? A meta é ganhar títulos, lógico. Mas a realidade é outra. Isso é outra coisa. É isso? O Corinthians... O São Paulo também tem isso, ou não? O Corinthians, lógico, todos têm. A meta é ganhar título. Mas... Não dá pra pegar o elenco do São Paulo no papel e falar, a meta é ganhar título. Não dá. Se eu falar como isso, no ano passado, o Corinthians também. O Corinthians, a gente não achava que... Ninguém aqui achava que o Corinthians ia ganhar 2 títulos esse ano. Lógico. Mas, gente, o próprio Roberto de Andrade falou... O próprio Roberto de Andrade falou, o Carille falou aqui dentro, nem nós acreditamos que aconteceu. Nem quem tava lá dentro acreditava que poderia. Claro, e foi taxado agora, como uma quarta situações força. Situações como essa do Corinthians não acontecem toda hora. São atípicas. Não, acho que não. São atípicas, Igual o Palmeiras ano passado não ganha títulos. Você... É uma coisa que acontece de vez em nunca. Mas você... Nunca. Você vai ver esse ano, filho. Você vai levar pro sério agora. Mas eu já tô perdendo. O Sombra acabou de dizer, não dá pra pegar o time do São Paulo e falar, a meta é ganhar título. Mas não dá pra pegar de novo o time de São Paulo e falar, pô, vamos sofrer pra não cair. Vamos lutar para o time pode, grande, né? Não cair. Desculpa, não pode, né? Hoje eu não posso dizer isso também. Não, não, mas não. Teve de elenco em relação ao time que. Pelo que contrário, ele perdeu o melhor jogador do campeonato, na minha opinião. Ele São Paulo depressão, enfraqueceu. E colocou o Diego Souza só por enquanto. O time que terminou o campeonato era mais forte que o time que está começando em 2018. É verdade, exatamente. Vai começar de novo. Eu sei que aquele que terminou o campeonato fez um bom segundo turno. Sim. Tá certo? O segundo semestre foi diferente do primeiro. Agora, esse São Paulo que entra em campo. Você sabe qual é a escalação do São Paulo que treinou hoje? Qual? Não. Com Shailon, Lucas Fernandes. Shailon! Você acha que eu posso esperar o São Paulo alguma coisa com os meias Shailon e Lucas Fernandes? É que o Cueva não tinha jogado ainda, não tinha se representado. E vai ainda, tudo bem, se apresentou. E o Cueva, quantos Miguel ainda vai dar? Mas não pode depender só do Cueva, né? Cara, tem Copa do Mundo. São Paulo não pode depender do Cueva. Não pode depender. Não podemos depender de um único jogador. Não pode depender, Marcão. Claro, não. Então a gente tinha dependência de dois. Agora tem um só. Ah, o Diego Souza chegou. Beleza, então assim, mas não tem centroavante também. Um joga no meio ou não tem centroavante? Então, eu acho que o Diego Souza vem pra jogar de centroavante com o Dorival, cara. Eu acho que o São Paulo tem sim que correr atrás do Scarpa aí pra poder suprir essa ausência do Hernanes. Aí você não centraliza tanto o jogo no Cueva, né, cara? Porque agora sim eu acho que o Cueva vai jogar na posição real dele. Que é pelo meio. O Hernanes saindo, ele vai jogar centralizado, e se o Scarpa vier, ele vai cair pro lado. Ah, sim. Aí com certeza. Né? Aí com certeza. E aí Diego Souza de e não vai rolar uma multinha, um bate-papo com o Cueva? Teria, vai... né? Isso. Vamos ver. Sim. Agora com o Raí. Vai conversar com ele. Agora com o Raí lá, esperamos. Porque ele já a diretoria vai ter uma atitude com ele forte, vai pegar pesado, porque ele essa é história reincidente, feia, né? Ele é reincidente. Porque o cara vai ficar, se apresenta uma semana depois de todo mundo, né? Fica jogando uma peladinha lá. E aparece todas as redes, né? A torcida tá cobrando. Eu já, né, falei, Motinha, tinha que pegar o Cueva, velho. Fazer ele ficar de novo uma semana no porão de costura que a gente tirou ele. Ah, não! Pra ele dar valor. Porão, né, de costura. Agora, tem que, se tiver que aplicar qualquer tipo de penalização, ok. Mas não pode fazer disso um carnaval. Que seja internamente lá entre eles. É, sem alarde, né? Sem alarde. Só fazer. Você entendeu? Até que ser assim, a cobrança tem que ser lá interna, né? Não precisa falar, multamos, etc. Não, eles têm que fazer lá entre eles. Estádio 97, aqui na Energia 97, também tem oferecimento do Buscapé, Dodô! Ah, meus amigos, falar de Buscapé, não é verdade? É, meus amigos, para você não tomar aquele chapéu na hora de você fazer as suas compras pela internet, olha só, você pode sempre contar com seu parceiro, que é o Buscapé, para economizar de verdade, hein? E olha, é muito fácil, hein? Acesse agora www.buscapé.com.br e pelo computador, ou de repente até pelo celular, né? Você tá com o celular aí sempre aí no seu bolso, você vai dar uma pesquisada aí pelo produto que estiver no... que você tá de olho nele há muito tempo, né? Você tá afim de comprar, não é verdade? Aí você vai ter acesso a uma lista lá no site do Buscapé com diversos preços de várias lojas, tudo no Buscapé. É isso mesmo. Aí é só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar, meu amigo. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você, é rápido e seguro também, viu? Não perca tempo. Para economizar de verdade, dá um busca no Buscapé. É só acessar agora www.buscapé.com.br. Compare e economize, meu amigo. Faz assim, ó. Dá um busca. Boa, Dodô. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Ouvintes que vem também no oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! Cadê o sinalzinho do Mac? Boa! Toca, Strubal! No programa de rádio Estádio 97, um integrante boiola vai trabalhar de patinete. Que isso? Com um lápis em torno do moto eu desenho uma mula. Desenha tua mãe. Ah! E com rabo e orelhas transforma um facinho. Ele diz que é formado, mas fácil acreditar no Papai Noel. Que isso? Marcos. Nesse instante eu imagino, meu Deus, esse emprego caiu do céu. Nossa, é a melhor parte, mano. Vai vir viajando, não vou fazer gastando seus milhões de norte a sul, no São Paulo. Extraíra do cara. Prefere mais o Ronaldão tá legal. Do que o Cafu. Espero que você pegue bem. Ele prefere mais o Ronaldão do que o Cafu. É verdade? Sim. Não, não pode ser. Não, mas o Mota... Chupa, trouxa. Autor da frase, melhor não. Ronaldão que Dario Pereira, é... Ele falou isso? Falou. Não, manda... Falou. Não, eu escolhi Ronaldão. Ronaldão. Você falou ou não falou, Mota? Fala a verdade. Não, não falei isso, esse trouxa. Peraí. Se você botou no São Paulo de todos os tempos o Ronaldão e não pôs o Dario Pereira, então pra você um é muito maior que o assim, Ronaldão. Lado emocional. Lado emocional, que emocional. Adoro uma pet de 2 litros, né, safada? Lado alô. Alô. Olha, eu vou dizer, viu? Alô. Alô. Quem fala? Adriano. Qual o nome? Adriano. Ô, Adriano, tudo bem? Beleza, Domênico, com você? Bom, tranquilo. Adriano do quê? Adriano Degra de Santos. E quantos anos você tem? 3.0? Isso. É Adriano Veiga dos Santos? Fala pra fora. Degra. Ah, Degra. Ah, Degra. 3. RG, olha só, terça-feira, 3.0. Isso. Porra, como é que faz hoje? Rapaz, com esse dia, esse, parece que estamos indo na Inglaterra. Hoje não, mas quando eu cheguei lá em Salvador... O que aconteceu? O que foi? Aí eu fui lá conhecer o tal do elevador Lacerda. Ah, bonito certo. Lá, né? Eu não conheço. Aí, é bom ele? Aí tava quebrado. E aí? Você achava que tava funcionando? Aí eu tinha que ir pra Cidade Alta. Sim. Certo. Quando eu vi aquele monte de degrão pra subir, velho. Ah, sensacional. Aí, ligou, é virgem? Já ligou. Já Santista do Tabuão da Serra, pega o seu banquinho, permissão, de você não acertou, pegue o seu banquinho, oi, tchau. Nunca liguei não, pô. Ah, não erra, hein. Eu liguei duas vezes. Você mora onde? Onde você mora? Eu moro em Tabuão da Serra. Então, já ligou. Santista. O Paulo falou que você é santista, mora em Tabuão. Como não sabe? O Domênico ligou na minha cara. Eu? Eu nunca desliguei na cara de ninguém, está louco? Ele não desligou. Eu falei chupa Domênico, Domênico. Ah, Domênico! Ele não falou que era santista, como é que o Domênico sabia? Mas como é que ele ia saber que você era santista? Qual o seu time? Santista. Ah, você tá me enrolando, hein? Você ligou em 2009, porra. Não passa nada do Databá, não, filhão. Aqui... O Domênico desligou na minha cara. Peraí. Tudo bem, mas você ligou em 2009 aqui, amigão. Eu não desliguei na tua cara em 2009. Na época que eu ligava, nem tinha Databá ainda. Perguntou, você não acertou. O quê? Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Ah, o Databá não tomou mais uma desligada na cara. Alô? Alô? E eu jamais faço isso com alguma pessoa. Você tá de brincadeira. Imagina. Jamais. Alô? Trouxa. Alô? Sacanagem. Não, eu não faço isso. Quem fala? Domênico. Opa, quem é? É o Henrique Silvério de Santo André. Henrique Silvério. Só isso? Henrique Alves Silvério. 3 vezes sem juros. Duas vezes, né, Domênico? Duas, vai. Tá certo. E quantos anos você tem, meu velho? Deixa eu parar o carro aqui. Para o carro. Ah, dá uma parada no carro aí. Isso, mano. Vou parar, vou desligar. Tá fazendo aí, mano. Um sinal de Wi-Fi. E quantos anos, cara? Quantos anos... Ah, não, hein? Vou falar. Ah, quantos anos você tem? Fazer uma vaquinha e comprar o telefone pro Marcão. Regina, 3.5 hoje. Como é que é o nome dele? Ele falou? Silvério. Henrique Silvério. Silvério. Ah, é Alves do quê? Não. Silvério. Henrique Alves. Não, tem Alves. Tem Alves. Tem Alves? Tem. É? Tem. E você é Alves Verde, por um acaso? Mas é. Olha aí. Você... Boa, RG, boa. Mas foi sensacional, não é que é boa, não. É sensacional. Boa. É um mito. Boa. Isso, mito. Só falta ser mais um do call center da Leiloca. Olha o respeito com o verdade. É tricolor, rapaz. É tricolor. É bamba. Tricolor. É bambi? Tricolor. Bambi tem nariz, porco. Não, peraí, só um minuto. Vamos falar. Nossa. O Palmeiras é o porco. O Santos lá é a baleia, o peixe, o tubarão, com o que quer que seja, né? O dos animais. O Corinthians é gambá. É. Pode ser, bá? Então galinha. O São Paulo é Bambi. Bambi. Todo mundo assume um bichinho aí, ué. Ah, tem bicho. Vocês acham aí, ó? Assume a bichinha. A cobra. Por exemplo, se o São Paulo assumiu o Bambi, você assume o gambá? Assumo. Olha lá, e aí? E aí? Não teve São Paulino que entrou e falou que é Bambi mesmo? Olha lá. Aí não é São Paulo. É trouxa. Quase trouxa. Por que é trouxa? Cala a boca, não te mete. Mas qual o preconceito? O que vocês têm contra? Não te mete, mano. Vá pro inferno, vocês tudo. Cala. Oi, Ricão. Oi. Apresentação do goleiro Jean hoje aí. Diego Souza chegou pra fazer exame. Quem mais você queria pro São Paulo em 2018 aí, cara? Tinha que vir o Scarpa, cara, e resolver esse negócio do Cueva, que o Cueva tá brincando, né, meu? O cara não tem responsabilidade, não sei o que tá acontecendo, cara. É reincidente, né, cara? O Cueva tem aquele perfil boleiro, né, velho? É, eu acho que o Dorival... O cara joga muito, só que joga quando quer, sabe? E eu não sei, acho que quando o cara quando começa assim, o cara não quer mais, mas tem que negociar o cara. Ah, esses caras não se criam aqui não, velho. Ok, tem que negociar. E põe quem? E se negociá-lo, garante que traz quem? Olha, o São Paulo provavelmente vai ter dinheiro em caixa, né? Porque o prato foi 11 milhões de euros, não foi? É, mas 8,5 é o que ficou pro São Paulo. De euros? É. Ah, mas é dinheiro pra caramba, pô. Eu sei que é dinheiro, gente. Mas já eu foi sei. Um turu no Diego Souza aí. Mas é difícil achar, gente. Não é só assim. Que é o seguinte, você perde um jogador... Ó, hoje o São Paulo está treinando com Lucas Fernandes e Shailon. Não dá. Então, aí tira o Cueva, tira. Eu com acho Lucas que o São Paulo... Fernandes e... assim, se, o Pato fez um negócio muito feio com o São Paulo. Ele foi lá pra Argentina, pras férias, e começou a falar na imprensa que queria jogar na Argentina caso chegasse a proposta e tal, né? Eu acho isso um baita de um desrespeito. Se ele tivesse feito isso um pouco antes, soube falar, né? Concordo podia com você. Podia ter ficado com o Gilberto, né? Porque o Gilberto fez mais gol, ou tanto quanto fez o Prato no ano, né? Concordo com você. Eu acho que essa vontade do Prato de jogar na Argentina aí não começou ontem. Eu acho que ele já tinha isso daí na cabeça dele e foi amadurecendo aos poucos. Se ele tivesse, pelo menos em dezembro, chegado na diretoria e falar assim, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho interesse de voltar pra Argentina, seja por causa da minha filha, seja por causa de Copa do Mundo, o que quer que seja. Pagou, leva embora. Não, então, que negociassem ele, fala, a gente vai procurar oferta tal pra você, se chegar alguma coisa aí, a gente negocia. Mas aí você segurava o Gilberto, chegava pro Gilberto e falava, ó, possivelmente gente, o Prato vai ser negociado. Mas o Gilberto que falou que não queria ficar no São Paulo mais. Não, mas porque ele ia ser eterno reserva do Prato. É, pô, mas aí o cara também merece. Ele não queria ficar no São Paulo porque ele ia ser eterno reserva do Prato. O Gilberto parece que teve uma treta, pelo menos é o que rola na imprensa. Foi isso, Marcão. Com o técnico, o Dorival. É, e ele falou que não ia ficar mais. Foi exatamente, a novela foi essa, Marcão. Eu não sei a história ao certo, mas parece que tinha acontecido. É. Que o ambiente não tinha ficado tão bom pro Gilberto já no segundo semestre. Exatamente. E ele falou agora, que queria ir embora. Outra coisa, o São gente. Paulo chamou ele pra conversar. Desculpa, só. O São Paulo chamou ele pra conversar. O São Paulo chamou ele pra conversar e falar. E aí? E o empresário dele hoje, ele falou, ó, nós não vamos ficar. Nós estamos procurando outro clube já. Tem três times interessados no Tinha, inclusive época, o Santos. Era um mexicano, o Santista, o Santos. Não, continua. E mais um time, mais um time que eu não lembro agora quem foi. Continua. Até o Corinthians houve a possibilidade. Mas embora vocês tenham ficado bravos é com o Prato, e normal do torcedor ver o jogador indo embora, ficar chateado. Mas, Sombra, ele foi, eu acho que o único cara que não foi cobrado pela má fase do São Paulo, pelo São Paulo tá lá quase caindo. A torcida toda abanou ele, né? Porque ele corre, isso porque é ele verdade. Se esforça e tal. Mas ele fez 15, 14 gols no ano. Muito pô, bom, um pro centroavante, isso aí, pelo preço que pagaram nele... Mas você acha que o problema do São Paulo era o Prato, cara. Então? Oi? Você acha que o problema do São Paulo é que o São Paulo não, na zona melhor era o Prato? Não é isso. Eu tô falando que ele tá se achando muito... Por ter feito pouco, acho. Não, ele não pode estar se achando muito. Ele está sendo muito, porque deram 11 milhões e meio de euros. O River, aí amanhã, ó, anota o que eu tô dizendo. Amanhã você vai depois ver decisão da Libertadores, vai estar o River e o Grêmio com o Prato lá, né? Aí vai falar assim... Do outro lado vai estar o Verdão, que tá Verdão. Grêmio, o Grêmio. Não, aí vai não, o Grêmio assim, já foi, já, chega. Não, aí então, vai estar lá. Agora é nós, agora é nós. Vai ver lá o River, vai se destacar com o Prato lá, vai fazer gol. Não, e nós não vai fazer. Mas, ô Sombra, no segundo semestre, quantos gols fez o Hernani? Meu amigo... 9 gols. Tá, você quer discutir gol? Só tem razão. Não, eu só tô falando assim, o custo dele, né, pelo retorno, foi pouco. Assim, esse ano, eu acho que ele ia render melhor... Teoricamente o time vai ser. Mas o time tava ruim, gente. Como que vocês querem? O time tava ruim, a bola não chegava no Prato, velho. Como que vocês queriam? Por que o Hernanes fez os gols e o Prato não? Bom, primeiro que o Hernanes é o homem da bola parada. Muitos gols do Hernanes foram de bola parada. Sim, é verdade. Né? Mas eu entendo a colocação do Henrique aí, do tricolor aí, porque assim, se você for colocar proporcionalmente os jogos que o Gilberto fez e os que o Prato fez. O Gilberto, em termos de proporção, porcentagem de gol, a média de gols, ele fez mais que o Prato, é isso que ele tá querendo dizer. Tá, mas assim, são características diferentes. O Gilberto, ele joga mais enfiado na área. O Prato, ele tem como característica sair mais da área, procurar mais o jogo, voltar mais pra receber. Acho que como característica, ele tinha necessidade de fazer isso, porque o São Paulo não tinha. Mas o Gilberto não fazia, ele enfiava. Um dos grandes males que eu entendo do torcedor de São Paulo É todo lugar, toda hora ficar arrumando o nego pra pôr na cruz. Não, não é só dele a culpa, eu só tô falando a situação que ele causou. Ele causou um meio que um mal-estar falando na imprensa. Para, ele não causou mal-estar nenhum, gente. Olha, os caras iam querer atrás dele. Os caras vão jogar Libertadores. Olha, eu não sei se vocês... O cara foi atacante da seleção argentina. Você chega lá, vai, mas foi. Os caras têm dinheiro, o cara... Para, explicação de ficar perto da seleção. Vocês ouviram ele? Qual que é o nome do ouvinte? Esqueci o nome do... Henrique, você ouviu o Prato dando a entrevista? Eu ouvi ele falando que a proposta que chegou nele parece que ou seduzia, uma coisa assim que ele falou. Não falou isso, né? Então você não entendeu, você não ouviu. Primeiro que ele falou que ele jamais sairia do São Paulo se a proposta não fosse boa para o São Paulo ganhar dinheiro com ele. Exatamente. Segundo, isso. Ele só está saindo do São Paulo para ficar perto da filha dele. Vocês ouviram isso ou não? Sim. Então tem que ouvir. Vocês têm que ouvir a entrevista para depois tirar uma conclusão. Mas lá do ele falou que se o São Paulo não quisesse vendê-lo, ele cumpriria o contrato dele normalmente, que ele não tem nada. Ele queria alguma coisa que se fosse para sair, o São Paulo ficasse feliz, ele sairia. Ele já estava uma negativa na imprensa. Mesmo com vontade de ficar lá, que talvez ele tenha realmente, ele podia falar, não, eu vou ficar no São Paulo, justamente pela torcida. Ah, gente, isso é ilusão do torcedor, hein? Desculpa. Independente do que o cara falou, ele falou que era mentira o negócio dele. Pagou a multa. É, aí não tem o que fazer. Não, pagou, levou. Pagou, levou. Não tem o que fazer. E tem outra coisa também. Ele desmentiu o negócio que fala, é pra ele ficar perto da seleção argentina. Ele falou que jamais falou isso. Ele jamais falou que ele vai pro River porque tem mais visibilidade. Ele falou, os mesmos 18 gols, por exemplo, se eu marcasse aqui no São Paulo, eu marcaria no River e ia chamar atenção no mesmo jeito. Independente. Ele falou isso, ele que falou. Se o Prato... Seria burrice ele fazer isso, porque falta 4 meses praticamente pra convocação da Copa, ele não vai conseguir demonstrar um futebol tão excepcional em 4 meses pra ser convocado. Não sei, no River? Por que não? Mas ele não falou, ele não falou que quer ir pra seleção. A chance dele é pequena. É pequena, não, é nula. É nula. Mas ele não fala. Vocês ouviram a entrevista dele? Sim. Ele não falou em momento nenhum. Ele falou que é uma mentira isso. Ele falou que não é uma mentira, que ele não tem esse negócio de. Claro, se chamarem ele pra seleção, lógico que ele vai querer ir. Mas não é. Ele falou que não é isso aí que colocaram na imprensa. Ele está indo pro River pra chamar a atenção da seleção argentina. Ele falou: é mentira. Os mesmos gols que eu marco São Paulo aqui, eu marcaria no River e chamaria atenção do mesmo jeito. Tem nada a ver isso aí. Isso não tem nada a ver. Isso. Ele falou isso, ele que falou. Gente, tem que ouvir a entrevista dele. Se o Prato não tivesse falado nada, nada. Ficasse quietinho. E chegasse lá o River pagando a multa, ele ia embora. E o torcedor, muito torcedor de São Paulo, talvez como o Henrique, ia falar assim: tá vendo? Não ficou nem um mês, não ficou nem um ano, já quis ir embora. Não. Eu ia lamentar, porque eu gosto dele, sabe? Eu gosto do futebol dele, eu acho que ele, como pessoa, é uma boa pessoa, eu não conheço pessoalmente, mas parece. Se não fosse essa. Você tá igual Mota, nunca viu jogar aí, eu não teria falado nada. Pagou, leva, não é ídolo, né? Não é um cara. Que consagrado, né, no São Paulo pra poder a gente ficar muito triste pela saída. Mas não deu tempo, né? Não deu tempo de ser ídolo. Se ficasse, eu não tenho dúvida. Que poderia ser ídolo. Eu não tenho dúvida que com um time mais encorpado, e se o Prato continuasse como centroavante, a torcida ia abraçar. Ia fazer mais gols. Ah, não. Aí abraça o cara. Não ia querer abraçar. A torcida abraçou o Prato. Sempre abraçou, né? Todo mundo gosta dele, 99% da torcida gosta dele, eu gosto. É, porque independente dele... Mas eu achei estranho essa... Você gosta, mas tá magoado. Aí, então, né? Não, você mostrou muita mágoa. Você gosta, mas tá magoado. Você gosta, mas tá magoado. Então, porque eu gosto dele, eu queria que ele ficasse. Mas já que ele fez essa balbúrdia toda, não vai. Mas ele não fez balbúrdia nenhuma. Ele ficou quieto até o último minuto, ele não falou mas nada. Mas ficou quieto, gente. Os caras vieram pagar a multa dele, você quer que ele faz o quê? Não, agora vai, pagou. Henrique, o negócio é o seguinte, pô, os caras vieram pagar a multa. Isso, gente. E vou dizer uma coisa pra você, o São Paulo ganhou a grana, ganhou 11 milhões e pouco em cima do que gastou. Não teve nem prejuízo. Não. Trouxe por 20, vendeu por 33. Não, peraí. 31, sei lá. O São Paulo gastou 20 e 31 entrou. Isso. É, 11 milhões. Então, 11 milhões. Cagana, 11 milhões. Cagana, você, que vem, ainda trouxe em um ano, Souza, cara. Me fale qual é a aplicação que tem no mundo que você mete 20 milhões no banco e sai num ano com 31. Usando o produto. E usando o bagulho ainda. Mas o problema, é que o futebol não é banco. Não é fundo de investimento. O futebol, você precisa ter time forte pra brigar por título. E na hora que você perde o prato, ferrou, né? Você vê o seu time enfraquecer. Porque o meu desejo era ter o Diego Souza e o prato. Então, aí você fortalece, melhor, né? Frente, né? O melhor dos mundos era ter o Diego Souza, era ter o Prato e ter o Hernanes. Sim. Esse aí a gente começa. Aí seria o ideal, aí né? Seria aí time... a gente começa e o a falar. E aí sim, aí o time vai. Vai para um outro patamar, sim, né? Vai para outra prateleira, né? Nível mais alto. Então aí a gente começa a falar em time para brigar por título. Aí não, por enquanto não dá. O que você acha dessa escalação? Ó, caso venha o Scarpa, né? Jusilei, Petros. Cueva e Scarpa. Diego Souza, ou o Marcos Guilherme, ou o Robinho que estão ventilando aí. Não, não, o Robinho tá fora. Não, Robinho faz, não vem. Faz acabou em cima do que tem, agora, meu. Você tá fazendo em cima de Robinho, em cima de Scarpa. Não, descartou o Robinho. A rejeição da torcida foi gigante. E Diego Souza. Ah, e você não colocou nem goleiro no seu time. Quem é o goleiro? Do meio pra frente. Não, né? A defesa nem muda. Olha, eu acho... Do meio pra trás vai continuar igual, né? Na hipótese de vir o Scarpa, eu acho que vai ficar o Petros, o Jusilei, Scarpa e Cueva, né? Diego Souza e Scarpa, Cueva e Marcos Guilherme por uma ponta. E o Diego Souza como centroavante. Você acha que não muda o esquema de jogo com o Diego Souza de centroavante? Ele é ponta de lança, na verdade, né, o Diego Souza. Ele joga centroavante, mas Diego Souza. Ele é um ponta de lança. O Diego Souza é aquele cara, é o um que fica atrás do centroavante. Exato. E a segunda função que ele vem exercendo é a de centroavante. O Tite inventou isso pra fazer média. Pra fazer média, porque pô, tava todo mundo dizendo que ele tava acabando lá no esporte, jogando bola pra caramba, blá blá blá, e faz aquela média. Arrumou uma vaga pra ele. Que fazedor de média, né? O Thiago Souza tem presença na área. O Diego Souza tem presença na área. Bate de fora da área, bate bola parada. Bate bem bola parada, muito bola parada, bem de cabeça. O único problema do Diego Souza é que ele nunca se estabelece em time nenhum. Mas se ele ficar 2 anos no São Paulo jogando muito, já tô feliz. Porra, 2 anos, levanta a mão pro céu. Já tô feliz. Eu sou Dorival, cara, ao invés de eu colocar, tipo, vai, supondo que o Scarpa venha, eu faço meio de campo ali também com o Jusilei e Petros, eu coloco Cueva e Scarpa pra armar o jogo, e aí coloco os dois atacantes ali colado, Diego Souza, só que eu não vou com o Marcos Guilherme, eu vou com o Brenner, cara. Ah, bom, mas ok. Eu acredito no Brenner. Ok, se o Brenner mostrar que é realmente esse... Eu começaria a dar chance pro Brenner, cara. Porque aí você não precisa mais colocar aqueles caras abertos pelo meio de campo. Oi? Mas você vê que, assim, o Brenner parece que é um cara assim. Tem um tal do Paulinho Boia também da base, né? Que também volta tá um isso. Cara que vai pra cima, cara. É. Você vê um cara, tipo assim, corre, toca de lado, volta. Não tem um cara que dribla e equilibra o jogo, né? Mas você não acha que, de repente, falta um pouco de confiança? Acho que com o moleque, quando ele começar a jogar, de repente, mano, ele pega um pouco mais de confiança e ele vai pra cima, mano. Então, e o Paulistão serve pra isso, né? O cara jovem, ele tem esse ímpeto, né? Depois o cara vai perdendo isso, né? Tem que aproveitar enquanto o cara tá com gás. Sim, não, e o Paulistão medo, serve, né? Pra isso, né, velho? Pra testar o moleque que tá surgindo aí e dar oportunidade pra ele, velho. Eu acho que o Paulistão serve muito pra isso. Não adianta, por exemplo, o Robinho, quando ele era jovem, ele partia pra cima, driblava 2, 3. Hoje ele já não faz isso. Ele tem qualidade, mas ele já não faz. Então tem que ter um jovem surgindo, como o Lucas fazia, pegava, ia pra cima, levava 2, 3, fazia gol ou dava assistência, mas falta muito isso hoje. Então, o perigo é colocar o Brenner pra jogar no começo do ano aí no Paulista, aí ele se destacar um pouquinho, o Leco querer vender, né, mano? É, já me leva embora, né? Eu sou completo de supermercado, meu. Aí é osso, né, mano? Liquidação. Não é, não? Boa. E o caso do Scarpa aí, viu? O Fluminense colocou mais um advogado, já tinha dois, colocou o terceiro pra cuidar desse caso com carinho. E olha que o Fluminense. A coisa vai ficar feia aí com o Scarpa. O Fluminense de advogado também. Tá, eles são bons. Eu já vi gente corajosa, mas o cara que enfrenta o advogado do Fluminense é muito corajoso. Esse é bom, né? Fluminense com advogado. Não. Fala aí, meu. Esse é bom. O São Paulo parece que naquela negociação, não sei se foi com o Jean ou do Diego Souza, parece que o São Paulo. Entrou junto com o Sport, pagou uma dívida para poder trazer um dos jogadores, né? Não lembro mais ou menos como foi a negociação. Não. Mas eu acho que pode fazer isso com o Scarpa, pagar a dívida lá do que o Fluminense tem com o Scarpa para trazer ele pro São Paulo, né? Mas isso se o Fluminense reconhecer a dívida. Não tá reconhecendo. Primeiro, se o Fluminense não reconhece a dívida. Primeiro você tem que convencer o Fluminense que tem uma dívida. Colocou outro advogado, né? Na parada, hein? Acabou de sair essa informação. E quando chega essa hora, o jogador, o Scarpa, ele não quer que outro clube pague aquilo. Ele fala assim, ó, acho que não, você vai pagar aquela dívida daquele, ok, então você paga aquilo, mais o que eu quero de você. Exatamente. Ele quer o dinheiro. Ele quer, bicho. Ele quer o dinheiro. Ele levar o melhor jogador dos caras, velho. O Henrique, zagueiro dispensado pelo Fluminense, pelo que eu li, deixou claro. Eu não acerto com o Corinthians enquanto o Fluminense não acertou a pendência dele comigo. Tá difícil lá o negócio, né? Entendeu? É. O Palmeiras estava quase levando o Scarpa, mas ia dar um monte de jogador em troca. E mas desse não, monte, mas o Fluminense o Roger Guedes não quis ir. O Fluminense quer dinheiro. Ali. Não, mas o Fluminense aceitaria os jogadores, viu, Motinha? Mas o Fluminense não estava com a conta bloqueada lá o também? O São Paulo, então, o São Paulo chegou com uma parte em dinheiro, que seriam 11 milhões. Então, mas o problema é que o São Paulo não tem a moeda da troca dos jogadores. Por isso o São Paulo entrou na parada, por causa dos 11 milhões. Então, mas o São Paulo, o problema é que não tem a troca de jogadores envolvendo, entendeu? Porque os caras precisam de jogador. Sim, o São Paulo não tem grana pra comprar jogadores. Mas já que eu perco melhor, eu preciso reforçar meu time. Ô, Tirone. Não, vocês vão se entender porque eu falei Tirone. Henrique, tem um post aqui do jornalista Eduardo Tirone, que eu acho que resume bem também o aspecto, um aspecto interessante sobre a questão do Prato. O Tirone diz aqui, Prato na despedida de São Paulo, abre aspas, quero ficar perto da minha filha. Eu falei aqui. E o Prato, quando chegou ao River, disse, o desafio de jogar a Libertadores pelo River pesou na balança. Fecha aspas. Conclusão do repórter, do jornalista. Enquanto São Paulo não for esportivamente interessante, jogadores vão querer sair. Eu também acho que isso pesa. Também. Isso também acho que pesa. Com certeza. Então, mas um cara que, sei lá, de repente, por exemplo, o Hernandes, ele veio pro São Paulo por amor ao São Paulo, né? Ele mas ele tem um passado dinheiro. Vitorioso mas é diferente, é diferente. Então, ele não tem laços com o São Prato, Paulo. Não tem. Não tem o Prato laço. Não tem laços. O Hernandes tinha. Tem laço com a filha dele. Então é o seguinte, o São Paulo, como passou a ser coadjuvante dentro do futebol, o jogador, ele gosta de ganhar. Ganhar dinheiro e ganhar títulos. Então, quando você se ausenta da disputa. Ninguém quer roer o osso, né? Oi? Ninguém quer roer o osso. Quer chegar no Palmeiras, que tá estabilizado. Aí, garoto, paga um pau pra nós. Não ganha nada, né, Eduardo? Ganha nada. Perdão. Todo mundo paga um pau. Chegou lá no Galo. Não ganhou nada até agora. Depende do jogador. Mas é nós, é Verdão. Quer jogar no Verdão. Vem aqui, se eu chego aqui pra fazer. Mas é nós, Não tem mundial. Sabe que nós vamos ganhar tudo esse ano. Mas, o Henrique. Se eu chego aqui no estúdio pra fazer o estádio 97 e não tem a turma que eu tenho e tem aqui três fanhos e um mudo. É. Não fala assim, eu desanimo. Se eu tiver três fanhos e um mudo, e o São Paulo é o time que tem tido vários. Hã? Esqueceu do Mota. Mas essa é a cota. Ficou pagando pau pro Palmeiras aí, então, é nóis, é verdade. Chorão pelo Prato, vai te catar. O cara vai jogar no São Paulo, ele olha lá. Meu, se você visse. Verdão. O cara olha internamente e ele vê. Olha o time que nós estamos entrando em campo. O cara desanima. Então, mas e dizem também. O Palmeiras ou pro São Paulo, acho que ele. A probabilidade dele querer ir pro Palmeiras é maior. É verdade. Só que lá, ele não ia esse convite é sensacional. Há quem diga que o Prato teria batido de frente. Que o Leco não gostou porque o Prato chegou e teria falado pro Leco assim. Tem que trazer nego pra jogar bateu aqui pra gente ganhar. Bateu com o Prato na mesa, né? Bateu com o Prato na mesa. Prato. Tem que trazer jogador aqui pra gente disputar título, não é pra ficar brigando. E dizem que o Leco não gostou nada disso aí. E só lembrando de uma história aí, que quem tava negociando o Prato era o próprio Leco, que foi negociar com o Cruzeiro. Isso. O Prato não pediu pra sair naquela época, não. Pelo contrário. O Prato tava dando sangue e o presidente tava negociando ele com o Cruzeiro. Dizem que quando pintou a ideia do Cruzeiro contratar o Prato, olha aí, ó. O Leco se animou. Bom, porque o São Paulo precisa de grana, precisa gente. Esse que é o problema. Enquanto o torcedor tá pensando. Eu sei o que o torcedor. Esse ouvinte, ele sente porque perde um jogador que é muito bom jogador. Sim. E isso é sentido mesmo. Só que lá. Os caras lá não estão pensando nas cifras, velho. Eu preciso pagar folha, eu preciso pagar tal, conta de luz, de água, tal. E esses 11 milhões que vai vir pra mim aqui vai me ajudar, filho. Agora, por outro lado, esse tem vários problema. Ouvintes. Tem vários problema que também é esse. Há ouvintes dizendo, o Prato disse hoje que foi o projeto da Libertadores que atraiu ele pro River. Gente, ele também não pode chegar no River e falar, eu só vim pra cá por causa da minha filha. É, lógico. Eu não gosto do River. Eu vim aqui por causa da minha filha. É brincadeira também. Ele também pode chegar lá e falar, não. E ele que era a categoria de base do Boca. Então, ele tem que fazer um agrado. Lá no começo ele jogou. E ele tem que fazer um agrado pro Rio, né? Que nem o Paulo Miranda fez um agrado com o Grêmio lá na verdade. Tá. Cara inteligente. Mas eu acho que é agrado. Obrigado, Paulo Miranda. Assim, ó. Se você é errado de campo, você já sabe o que espera. Ficar mais um ano no São Paulo, né? Esperando que melhorar, você não sei. Falta muita crença também no São Paulo, né? Ô, chefinho. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira aqui do Jornal Extra, há 5 minutos atrás, ele postou aqui. O Anderson Martins é do São Paulo em 2018. Olha, você o Mota indo comprar a camisa do Anderson Martins. Você gostou, Maragão, da contratação? Sensacional. O que você acha do Anderson? O Mota tem que amar essa contratação. Não, não, agora é Anderson Martins mais 10. Conhece o Anderson Martins? Que desculpa, é Anderson Martins? Nossa, Domênico, como é que você não conhece, Domênico? Como é que você não conhece esse mito das águas? Conhece o Anderson Martins? Que desculpa, é Anderson Martins? Nossa, Domênico, como é que você não conhece, Domênico? Como é que você não conhece esse mito da zaga? Anderson Martins, Motinha. Não, pera lá. Quantos jogos você assistiu do Anderson? Fala a verdade. Só um minuto. Quantos jogos você assistiu? Vários. Quantos jogos você assistiu? Sal de você, seu trouxa. Ele nunca viu. Vocês estão de brincadeira, velho. Vai pagar pau do Palmeiras. Manda abraço aí. Não, ele sabe que o Verdão é a prateleira superior. Manda abraço, tchau. Ué, ih, porque o cara, data, não, o ouvinte, Paulo, esse rapaz é inteligente, sabe que o Verdão hoje é o melhor do Brasil, e ele falou a verdade, vocês estão criticando o cara, pô? Mota, você não pode... não esquenta com ele não, viu? Mota, você não pode tratar assim, um ouvinte, pelo amor de Deus. Ô Henrique, é hora de você dar tchau. Boa, pessoal, gostaria de enorme falar com vocês aí. Boa. Faz uns 10 anos que eu ouço vocês e tento ligar. E esse último ouvinte que tava aí, que era. Que ligou, já tinha ligado. O safado. Na hora que eu vi que ia cair a ligação dele, eu comecei a ligar. Evangelista. Você é bem sagaz. Os caras que torcem pela desgraça de outros passarem. Muito. Eu achei que eu não ia conseguir nunca, mas ainda bem que eu consegui pelo menos uma vez falar com vocês. Você tá aparecendo a turma do Pronaldo, você tá esperto, hein? Então valeu, amigo. Abraço, Henrique. Valeu. Tchau. Agora, eu não sei se esse Thiago, o Anderson Martins, é bom. Eu não sei, sinceramente, nunca... O Mota sabe, Mota já falou. Tranquilo, eu Mota endossou. O Mota endossou. Joga um pouco mais que o Jeromel. Zagueiro de certa bom, forma... De brincadeira. De certa forma, não dá pra dizer que não faz parte já de um planejamento, correto? Sim. Em função de uma provável saída de Rodrigo Caio, que tá sempre provavelmente saindo. Sim. Agora vai, hein? Rodrigo Caio, agora a coisa vai. Vai, hein? Mas entre trazer o Anderson Martins aí, eu ainda teria dado uma chance pro Maidana, cara. Eu não teria mandado ele pro Atlético Mineiro, não. Isso é uma história que precisa história, ser bem. Cara. Olha, deve ter muita coisa por trás, não é possível. É estranho isso aí por demais. Trás, né, Domênico? Tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. Aí, né? Por trás, o Mota que eu diga. Aliás, por trás você entende, né? Porque lá na que festa isso? Lá. Ah, é. Senhor, vai na festa roupa. Do Alê. Vai lá na sua foto. Eu te falo na sua cara. Você tava uma bichona na festa do Alê. Olha, inclusive, pro Mota pode ser uma bichona. Tô querendo cruzar com o Domênico. Bichona é uma coisa. Quem sabe. Sabe dançar, tem que dançar. Eu tava chamando o Domênico pra dançar. Tava lá, ô, chefe, dançar. Tocava funk, você tinha baixava. Baixava a tarde, quebra barraco no chefe. Porra, velho. Tocava pagode e baixava do Domênico. Eu achei que ele foi na máquina, na boquinha da garrafa. Olha! Tem imagens? Temos imagens. Temos imagens? Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Não, se tiver imagens. Vai ter que passar isso aí, hein? Isso tem que passar. Isso tem que colar. Não, pera só, olha. O senhor tem que ver. Não, o ouvinte tem curiosidade. Porque só, tem o direito. Aqui, saber, né, o ouvinte, Marcão, você sabe como é que funciona. O ouvinte. Porque lembra quando tinha aqui o cone do silêncio? Cone do silêncio. Ele tem aquela curiosidade de saber o que nós estamos falando, do que acontece nos bastidores. Sim. E do que acontece nas festas que acontecem. Pô, o quando o ouvinte não está. O cara ainda não... Essas imagens precisam olha o ouvinte aqui, saber. Olha essa aqui, ó. Tiver. Olha agora. O que é isso aí? Olha a cara do cidadão. Minha olha lá, nossa. Globeleza, Globeleza. O que é isso? É samba? É, quase a Globeleza. Minha nossa. Olha lá, parece o Josué. Você foi pro palco, chefe? Eu vou postar. Você tá no palco, chefe? Daqui a pouco eu vou postar essas imagens também. Eu também vou. É legal, 2018 chegou e será mais um ano especial pro futebol. Pensando nisso, a LG trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar pros países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante pra Europa e mais 16 viagens pra Rússia. Isso mesmo, para a Rússia em 2018. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, vale qualquer produto, é só se cadastrar no site craquesdatorcidalg.com.br e começar a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens. É isso aí, a cada R$300 em produtos LG, você ganha números da sorte para participar. E olha, quem cadastrar as compras no site até o dia 31 de janeiro já está dentro do próximo sorteio, que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. A promoção Craques da Torcida tá batendo um bolão. E você não vai ficar de fora, né? O regulamento completo está no site craquesdatorcidalg.com.br. Seja bem-vindo, LG, aqui é o Estádio 97. Obrigado. LG. Boa. Estádio 97, tem notícias aí do Corinthians? Cadê a... Corinthians, vamos falar. Mota, você quer hoje então, brincar de galinha. Diz que, ó, no começo do programa ele tava falando, né, que o presidente do Fluminense falou que não ia facilitar a saída do Henrique Ceifador, que eles não têm interesse em vender, mas agora vem notícias lá da Flórida que os dois presidentes do Fluminense e do Corinthians estariam conversando sobre o Henrique Ceifador. Já foi. Né? Que o Corinthians estaria até disposto a soltar uma grana boa aí, né? E liberar o jogador, mas vai arrumar essa grana onde? É, então, não sei. Isso aí é na parte deles, é, G. Cada um com a sua, né? E a história. Pagou a marmita? É, pagou, mas pagou. Então, pagou, tudo bem, saiu. Se pagou. E o caso também do Henrique também, que também é do Fluminense, só que é zagueiro, né, Marcão? Sim. E estaria apalavrado, né? Mas tem uma pemba ainda aí do Henrique com o Fluminense. Que o Henrique tem o dinheiro para receber do Fluminense e não vai rescindir o contrato enquanto isso não for pago, né? Então tem essas novelas aí para resolver, mas a prioridade do Corinthians agora é fechar com o Henrique Ceifador, né? Porque sem atacante aí... Não, depender do Júnior Dutra aí não vai dar não, viu, Motinha? Os caras jogando Libertadores com o Júnior Dutra e Romero na frente. Meu é o Deus. Ataque Aparecida do Norte, e viu, o Casim, né? Não tem o caso. Por que ataque a Aparecida do Norte? É o Júnior Dutra com o Romero, né? Os Romero e Dutra no Palmeiras. Dutra e Romero. Aparecida do Norte. Ah, é Romero na Dutra. É Romero na Dutra. Carlos Alberto na Dutra. Tá rolando de rir essa hora, hein, Mote? Nossa senhora. Não, essa é boa, vai. É boa, Mote. Essa é ótima. Essa é ótima. Não, não é. Boa, essa foi muito boa. Romero na Dutra. Mais alguma coisa do Corinthians? Nada. Tá lá no Florida Cup. Deixa lá, ver aqui, olha, conversando com o Mickey. O ouvinte Henrique Capelinha, ele fala: Sombra, o que você achou da escalação desses jogadores aqui? Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, Edmar, Hudson, Jusilei, Petros, Cueva, Marcos, Guilherme, Diego Souza. É, o Edmar vai perder a vaga pro Reinaldo, eu acho. Nessa sua escalação aqui, é uma escalação com três volantes, dois meias e um atacante, né? Não é uma escalação de... É mais defensiva, né? É uma escalação... Mas é defensiva, mas você não tem velocidade de contra-ataque também, hein? Ah, ele não colocou o Marcos Guilherme aí? É, Marcos Guilherme. É o único. Sabe que acontece, ô? Puxar. Esse time do São Paulo. De preencher meio de campo. É. Esse time do São Paulo aí que você tá falando aí, ele não é ruim. Entendeu? É um time. Mas só não é bom. Time... Né? Não, Sombra, ele não é ruim. Não, tá assim, não, ele não é ótimo, vamos pôr assim. Vai, é bom. O problema é que se precisar de substitutos, não tem. Esse é o problema. Entendeu qual que é o problema? Que falta aqui, viu? E quando você disputa campeonatos grandes, né, RG, e várias ao mesmo tempo, o São Paulo vai disputar aí Paulista, né, vai disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, não é? Sim. Você precisa de mais elenco, né? Senão é... O problema do time nota 6... Fala no microfone, velho! Tá louco? O problema do time... Ele já acostumou sem fone de ouvido. É, vocês não entenderam. Esse programa é tão... Informal. Absurdo. É tão informal. É tão demais que a gente esquece que a gente tá no ar. Como se tivessem amigos conversando. Não basta. Respeitem o RG, tá aparecendo... Você acha que não necessita, né? Porque vai captar. O ambiente vai captar. Mas o problema é você fazer o time nota 6... De microfone de... É isso, é esse time dar certo e começar a jogar um futebol nota 8. E não é sempre que isso vai acontecer, né? Porque o Corinthians, quando trouxe o Jô, o mundo caiu em cima da diretoria do Corinthians. E todo mundo achava que RG, que quem seria o centroavante seria o Casim, né? É, cara. A verdade é essa. O Jô é reserva. Mas vai trazer o Jô, Exatamente. Jô, mas então montou um time nota 5, 6 e olha o que deu. Mas você viu o que aconteceu. Mas o que aconteceu foi o seguinte também, RG. Eu coloco isso como uma coisa que aconteceu mesmo de fato, né? O Corinthians se beneficiou do fato de a Libertadores nesse ano passado ter mudado também. Sim, sim. Porque os times que disputavam a Libertadores aí... Começaram a priorizar, né? Eles priorizaram. O Palmeiras priorizou a Libertadores e se ferrou. O Grêmio. Todos, o Grêmio também. Todos. Porque Grêmio se o Grêmio... Vamos ser sincero aqui. Vamos falar sério aqui. Então, o Grêmio que chegou muitas vezes a beliscar ali perto e tal. E o Palmeiras que nas duas últimas deu uma refugada desgraçada. Sim, vamos falar a verdade aqui. Não, e o Palmeiras ficou. Ah, o Palmeiras ganhou do Cruzeiro, ficava 3 do Corinthians, podia ganhar o Cruzeiro e passar o campeonato. Mas o Corinthians foi lá e ganhou do Grêmio lá na casa deles. Então, é verdade. E o Grêmio veio aqui em tudo bem, Sombra, não tem problema. Mas pode acontecer, o resultado pode acontecer, um jogo, né? E esses times todos largaram a mão do Brasileiro muito cedo. primeiro turno, nem acabou os caras, não dá mais. Só Libertadores. Já abriu 6, 7, não tem mais. Dudu. Vamos pensar em Libertadores. E largou o campeonato. Mas pode ser que eu esteja errado, mas esse primeiro ano da Libertadores até setembro, outubro, atrapalhou também atrapalhou. Os times que estavam na Libertadores. Então, sim, e o Corinthians se beneficiou, né? Disso. É por isso que o São Paulo quer em 2018. E o Corinthians, tá percebam os senhores, foi, entendeu, chefe? Percebam o primeiro turno que o Corinthians fez, foi um absurdo. E outra, praticamente com o mesmo time. Sim. Não, nem precisou colocar reserva nesse primeiro turno. É. Pega a escalação do Corinthians no primeiro turno inteiro. Jogou com o mesmo time. Jogou com o mesmo time. E no segundo turno, quando os outros times abriram o olho e falaram, não, vamos jogar tal. E o Corinthians aí mostrou o que era. E quando o Corinthians pipocou, já tinha muitos pontos, né? E quando pipocou, Santos e Palmeiras pipocaram. Pipocou também. E o Corinthians teve desgaste físico dos atletas, teve queda técnica. Teve, justamente também por não ter um grande elenco. Vamos lá pro telefone, 3... Ah, não, o Dodô vai falar do McDonald's na sequência. É. Mais um ouvinte aqui na Energia 97, McDonald's, tá bom? Meus amigos, todo dia tem aquele clássico diferente por apenas R$8 cada. E hoje é terça-feira, hoje é dia de organizar a semana, hein? E no McDonald's é dia de triplo burger bacon. São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Apenas R$8. Ah, eu vou sair daqui e vou correr pro McDonald's, velho. E ó, quer deixar melhor ainda? Então você pede junto com as deliciosas McFritas e bebidas, sai por R$19,90, hein? É, meu amigo, clássico do dia McDonald's. Hoje é triplo burger bacon, é o dia do triplo burger bacon. Corre pro McDonald's! Boa! E um assunto aqui em relação ao Mina e Palmeiras... É, deu uma embrulhada aí, né? Por quê? O Barcelona quer parcelar? Deixa eu pegar a notícia aqui que eu ouvi mandar. Barcelona quer parcelar? Os caras gastam um caminhão de dinheiro no Coutinho e quer parcelar? E o Palmeiras, olha só. Eles acham que o Brasil é... Não, é uma várzea. Os caras vieram atrás do Arthur, o RG. Aí eles querem fazer... É não, brincadeira, né? Não. Sabe o que acontece? Esses times europeus, não é só o Barcelona, todos... Eles veem o Brasil como... Ele precisa de esmola e eu vou pagar em 5, 10 euros. Os caras querem fazer barganha, cara, com os brasileiros. Agora, uma coisa é o Lille. O Lille vir aqui no Brasil, pegar o Luiz Araújo e querer parcelar. Agora, o Barcelona, Real Madrid, não tem nada. A informação é a seguinte, Sombra. Informação é a seguinte. Venda de Mina ainda deve ocorrer, né? Mas deu uma emperrada. O Palmeiras segue exigindo que o Barcelona, além dos 11,8 milhões de euros, pague também... Os 5% do mecanismo de solidariedade. O que é isso? Não sei. O clube formador. O clube formador do Mina. Que é o outro clube, é o... Esqueci o nome do time lá que formou ele. Ela não muda muito. A nova divergência é quanto ao pagamento... O pagamento, assim, clube catalão, né? O Barcelona, no caso, ele quer parcelar. E o brasileiro, né? No caso aí, quer à vista. Então, não será muito estranho se o Mina voltar pro Palmeiras, hein? Não será muito estranho, mas segue ainda aí a negociação. Ah, vamos ver o que vai acontecer. Tem que fazer isso mesmo, meu pô. Você imagina agora... E o Palmeiras vai bater o pé. Um Mina que deve estar pé da vida. Porque agora não depende dele. Mas não tenho dúvida disso. Mas o Sombra, sabe o que vai acontecer? Eles vão acabar cedendo, vai levar. Paga, o Mina vai ficar muito pé, né? 6 meses aqui. Ah, os caras querem parcelar, velho. É, porque vocês ficam falando que são tão ricos, os caras falam, não precisa de dinheiro. E eles são o quê? Os Palmeiras aí, o que eles são? Bilionário, então? Ah, é que eles olham pra cá e pô, acham que... Aliás, pode... É que os caras acham, essa é a verdade. Os times europeus olham pros times brasileiros e falam assim, os caras precisam de... Caga na cabeça. Sabe, tá esmola. Aí, lógico que é isso aí. Rola, agora o Coutinho pro Barcelona, Sombra, quem pode estar indo lá pro Liverpool lá é o Lucas, hein, cara? Paris Saint-Germain falou que aceita. O Paris Saint-Germain quer 40 milhões de euros? Não, o Manchester fez a proposta. A grana que o Liverpool pegou no Coutinho dá pra investir no Lucas, eu levaria, hein, mano? Vocês fez uma proposta de 20 milhões de euros. Vocês, assim, né? E vocês acham que ele joga melhor lá? Ah, cara, no Paris Saint-Germain. Se no francês não conseguiu jogar, no inglês vai jogar? Ah, cara. Difícil saber, né, mano? Difícil o inglês saber. É mais futebol no inglês do que o francês. Se eu sou o Lucas, eu voltava pro Brasil. Né? Se recuperava. Aí o São Paulo pega o Lucas e faz aquele contrato assim, né? Que já no meio do ano tem que voltar. Que é a condição que os caras mandam, né? Quanto tempo ele tá fora? Tá uns 3 anos, 3-4 anos. Ah, ele saiu em 2012, quando o São Paulo ganhou a Sul-Americana. É, tá na hora de voltar um pouquinho. Volta um pouquinho, né? 5 anos. Joga aqui um pouquinho, depois... Vai dar 6 esse ano. Esse ano vai dar 6 anos. Acho que a mulher dele tá grávida, mas quer nascer com o filho com o passaporte vermelho. Tá louco, já é pai. Já nasceu, moleque. Então já pode voltar, né, mano? Já nasceu, moleque. Bom... Se ele ficar enrolando muito a carreira dele também. Luquinha já nasceu. Ó, vamos lá, vamos telefone 3284-7097. Vamos a mais ouvintes. Toca Asdrúbal. Nada sem fazer essa careta. O seu mundial. Que é isso aí? Vai, vai, pinga. Vai. Jogando fora, deixa a torcida levantar. E o Domenico é um jogo pra qualquer um. Fala da Naba sem fazer essa careta. O que é isso aí, Regé? É pra acostumar com a porra do microfone. Velhinho, ah, você não tá acostumado. Você trabalha isso aqui há quanto tempo? Nervosa, dentro de casa, jogo pra qualquer um. Aí cai. Sensacional. Olha, você viu, sensacional. Fazer essa eu achei horrível. Eu achei horroroso. Fala da Naba sem fazer essa careta. Aí, seus amigos, aí, ó. Bora se conta, né, mãe, trouxa. Alô, alô. Isso não se faz com o Domênio. Alô, quem fala? Ricardo. Fala, Ricardo, tudo bem? Tudo. Ricardo do quê? Ricardo Gervásio de Andrade. Que? Ricardo o quê? É você, tá? Gervásio. Gervásio. Gervásio. Ah, e quantos anos você tem, hein, Ricardo? Tranquilo. E aí, Dodô? Tamo aí, né? Viva a voz. Quantos anos você tem, meu velho? Tenho 3.0. RG, não, 3.0. Abaixa um pouquinho o volume. Tira do Viva Voz, Gervásio. Tá... Abaixa o volume do seu rádio aí, por favor. Melhorou? Ah. Acho que sim. Vamos aguardar. Tira do Viva Voz. Tira do Viva Voz. Só um minuto. Só um minuto. Tava vendo aquele jogo ontem. 3.0, gente. Tava vendo aquele jogo ontem. Qual jogo ontem? Da Copinha. Sei. Mas tava chovendo tanto, mas chovendo tanto. Ah, do Verdão, você tava vendo lá, o Verdinho, Verdinho. Aí aquele campo tava um Gervásio, velho. Puta, ah, tá... sensacional. Tava horrível. Sensacional. Horrível. Ronaldo Domenico. Como não, Domenico? Gervásio. Sensacional. Gervásio. Ó, Gervásio, velho. É, sensacional. Rui. Como assim? Rui! Rui! Rui! Que ruim! Rui! Agora tá bom! Porou, cara, Rui! Tá agora bom. Sim! Tá falando que é ruim! E aí, Dodô? Sobe o hino aí! Consegui, baralho! Opa. Truco! Qual que é o bairro que você mora, velho? Jardim Guaimbu! Ó, oh, dá boa rima, hein? Você se esconde, né? Como é que é o nome, hein? Jardim Guaimbu. Onde é isso, velho? Tá escondido, velho. Perto do lado do Sesc Interlagos. É, mano. É, aí do lado. Aí do lado. É, é de Marcilac, hein, já. Rapaz, é. É, tá um pouco longe de lá, mas Grajaú. É mais ou menos esse caminho aí. E o time? É o mais rico do mundo, Dodô! É, Barcelona! Barcelona! É a Madrid! Real Madrid! É o Real Madrid! Real Madrid! Real Madrid! Do Brasil! Real Madrid! Ele falou o mais rico do Brasil. É, quem é? Não tenha dúvida. É. Quem? Pode pôr aí as Américas, viu? Pode pôr. É, das Eita! Por quê? Das Américas? É o mais rico! Paga um pau pra nós aí, trouxa! Eita! Pô, na moral, esse call center da Leiloca tá milhão! Paga um pau, paga um pau! Tá milhão esse ano! O melhor é o seguinte: daqui a três meses não aparece um! Não liga um! A parte boa é essa, né, Marcão? Agora tá engraçado! Liga um e fala: porra, velhinho, esse técnico aí, porra, é o Rubinho dirigindo a Ferrari! Gervásio. Oi. Os caras, os antes aqui estão pirando aqui, ai, velho. Tá feia a coisa aqui. Tonto que o Domênico fica. Tá tudo torcendinho. Tudo torcendinho contra aqui. Ah, deixa tudo inveja isso aí, Domênico. Eu tudo tenho inveja. Uma teoria. Tenho, qual que é a sua tenho teoria, uma Dodô? Teoria que no mínimo vamos gritar duas vezes campeão esse ano. No mínimo. Duas? Duas. Mas no mesmo jogo? Concordo. Você grita duas vezes não, e para. Gritar duas vezes campeão num campeonato, dois campeonatos. Dois campeonatos no diferentes. Mínimo, mínimo. Peteca. Mas tá valendo o campeonato peteca. Estadual, Domênico? Ué, por que não vale? Não, estadual vale mais agora. Não, não, é isso que vale. Vale, né? Vou falar o Corinthians. Nossa, ele tá campeão duas vezes. Ué, ou não gritou? Gritou. Tênis então, de mesa. Cláudio Cano. É. Acho que vale. O Goiano. O velhinho. É agora tem o um negócio do Mina. Caso Mina agora voltou à tona, hein? Você viu a gente falando agora há pouquinho? É. Ouvi vocês falando aí. O cara vai voltar e o armário dele vai estar vazio. E o cara vai voltar puto da vida. Vai voltar. Ah, mas acho que não fica, não. Ele vai embora. Ele honrou o Alviverde, jogou muito no Palmeiras aí. Se acontecer dele ficar, eu acho que ele vai jogar mais ainda. Acho que o Palmeiras tá contando com esse dinheiro, viu? Mesmo assim, tá precisando, né? O Palmeiras tá precisando de grana. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele tá quebrado, ele não quer esconder. Não, mas eu acho que o Mina já foi. Eu acho que o Mina não fica, não. Conta isso pra ele. São pendências que vão ser resolvidas. Eu duvido que não sejam. Mas na cabeça do jogador, Domênico, você acha que ele não pensa assim, pô, vou ter que voltar de novo pro ser mundial lá, não sei o quê? Quem quer ser mundial? Não sei o que você tá falando. Tô aí. É tipo assim, parece que eu não ia ter mais que lidar com esse tipo de piadinha. Mas deve dar uma melada na cabeça do cara, deve estar. O cara fala assim, pô, eu tô com a mala na mão. É que eu não lembro o clube de formação dele, eu não sei se eles não têm. Pode ser que você esteja falando isso. Ô, Dodô, o cara já tá com a mala pronta, falou pra família, tô indo pro Barcelona, vai pra Barcelona. Comprou um monte de camisa. Já comprou a família toda. Já deu pra família inteira. Família inteira tem camisa com o nome do cara nas costas. O cara dormiu sonhando com a Champions League. Cara, abre a porta de casa, a mulher já vem com as crianças puxando a mala. É mais divertido para, você não tá falando isso, velho. Diretor de futebol, João Kleber. Para. Ele falou que é mais divertido o cara disputar Libertadores do que a Champions, vai. Ligou pro sobrinho dele, o Jorgito. Falou, ô, Jorgito, Titi vai jogar em Barcelona. Trouxe uma camisa pra você. Você vai pra Barcelona ver Titi jogar, né? Visca Barça. Você acha que por acaso pode acontecer este ano a mesma coisa que aconteceu ano passado? Começar com um técnico que não esteja à altura do elenco? Eu vou ser sincero, eu não gosto muito do Roger Machado. Puta, todo mundo falando isso, viu, meu? Por que todo mundo falando isso aí? É quase unânime. Do que o Santos contratou, eu acho que... Jairzão. Por mais que ele tenha ali, se destacou só no Botafogo, eu acho que ele seria melhor no Palmeiras do que o próprio Roger. Eu acho mais bobeira nessa, velho. Ô Ricardo, o Roger Machado, ele é o Eduardo Batista de 2018 ou não? Olha, eu torço pra que não, viu? Mas acho tá que com sim. Cara de que depender da queimação do domínio. Paulista. E o Filipão, tá dando olha, sopa é... aí? Não, deixa o Filipão lá onde ele tá lá. Deus me livre. Tá, Filipão, tá na última vez, caiu com o Palmeiras, tá louco? Não. Você campeão na China, não caiu. Foi campeão. Ele pediu demissão antes de cair. Várias rodadas antes. Galera gosta do Filipão, velho. Foi várias rodadas. Ele acabou de ser campeão na China, ele tá renovado. 12, 13 rodadas antes, acho que. Ou até antes. Que entrou o... Como é que era o nome do... Mas ele mesmo falou assim, ó, vou embora porque não dá... No sofá tá quem? Filipão, Cuca, Vanderlei... Tá lá o Cuca. Pô, só os comprões, hein? Vandeco tá fora. Oswaldo Oliveira. Eu honestamente pensei que... Não, Oswaldo tá no Galo. O Marcelo Oliveira. Agora, honestamente... Vamos se informar. Eu errei o Oliveira. Vamos se informar, né? Vamos deixar de jogar o xadrezinho aí. Errei o Oliveira. É difícil você falar... É difícil você falar com relação ao Roger, porque é um treinador. Eu também acho, mas é achômetro, né? Que o Jair talvez seja um cara mais promissor, talvez. Mas também é um achômetro, acho. Mesmo porque quando o Roger surgiu pro futebol, todo mundo comentava do Roger. Sim. Todo mundo comentava do Roger. Ah, olha só, tava fazendo um trabalho bacana no Grêmio. Você não acha que o Roger... O Jair... Acha que o Roger pode dividir o grupo, cara? Não, pode dividir nada. É Roger Machado. Não. Pode rachar o grupo. Agora, o Jair é um treinador que a gente viu ele no Botafogo. Fez um puta de um trabalho no Botafogo que não tinha. Não tinha elenco. Era elenco não tinha ninguém, modesto. Não tinha. Como no Grêmio, com o Roger também não tinha. Ô, Dodô, imagina ele com esse elenco que o Palmeiras tem, o que, que ele não vai fazer? Então, mas aí que tá, pra sair, aí que pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Pode ser que ele só dê certo se ele não tiver um elenco cobrão, Mas existe isso, Deixa o cara trabalhar. Você pega o Eduardo Batista, esse comentário aí, é um treinador que foi bem na Ponte Preta. É isso. Mas quando veio pro Palmeiras, ele foi mal. Pro Fluminense, que tinha uns caras mais medalhões, não conseguiu. Porque os medalhões são maiores que o técnico. Então, às vezes, pode acontecer também com o Santos. Mas o Roger Machado ganhou pra poder treinar o Palmeiras com o elenco que ele tem. Na mão, ganhou nada, não fez nada também. O Roger ganhou um campeonato mineiro com o Atlético Mineiro no ano passado. Foi. Mas o que é o campeonato mineiro? Só tem mas, o velho, quem que você queria, então, pra treinador? Vamos lá. Ele falou, o Jair Ventura. Ele preferiu o Jair Ventura. O que o Jair Ventura ganhou? Mas o Rico Palmeiras não conseguiu levar o técnico do Santos. Peraí, então eu faço a pergunta pra você. O que, que o Jair Ventura ganhou pra estar no Palmeiras? Ah, também não ganhou nada. Então não dá pra falar. O Jair não tinha elenco e o Roger tinha. Gente, vamos fazer assim. Ó, vamos fazer o seguinte. O torcedor do Palmeiras vai ter que ter paciência, cara. Vai ter que torcer. É ele que vai agora. O primeiro a perder paciência é o seu domínio. Não, mas tem que ter, não tem jeito, tem que dar tempo ao tempo, eu cara. Eu acho o seguinte, o ano passado eu falei, que... eu não queria, veio, eu tive que torcer pro cara, ué. Torcedor brasileiro não tem paciência. Só que é diferente, o Eduardo Batista é diferente, vocês estão comparando o Eduardo com o Roger, não há comparações aí, no meu ponto de vista. Qual é a diferença? Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Por quê? O Eduardo, pra mim, é um aprendiz de técnico, nunca foi técnico. Porque ele foi o Roger é um técnico em ascensão. Pode dar certo. Como ascensão? Tá desempregado? Tava desempregado. O Roger tá no Palmeiras. Ele tava desempregado, Domênico. Quanto dá ascensão? Mas pra mim é um treinador que vem crescendo. Ele fez um treinador que fez um trabalho no Grêmio de base sensacional. Não adianta se falar que não foi, que foi. Foi bom. Ué, foi muito bom. Dizem que tem até o dedo dele aí. Sim. Ah, que saudade. Então, desculpa, como eu falo que não? E foi pro Atlético Mineiro, ganhou o Campeonato Mineiro, só que a torcida não tem paciência com o cara caiu. Não, e não sei, o que aconteceu, porque a gente aqui não sabe o que acontece nos bastidores pra nego derrubar. O ano retrasado, o Cuca ganhou o campeonato, todo mundo achou que ele era o salvador da pátria. Eu mesmo. Quando chegou, não deu certo. Ele com o Felipe Melo começou a complicar com o jogador, não deu certo. Ué, o Cuca é ruim? Não. Mas não vingou. E aí começaram a falar que o trabalho dele foi pior que o do Eduardo Batista. Como é que pode isso, cara? Como é que pode? Você entendeu? Eu acho que existe uma série de coisas que podem dar certo com um treinador de futebol. Série de fatores que envolvem. Que pode ser que o trabalho flua bem ou não. O Carille, velho. Não tinha quem colocar lá pra botar o Carille. Você entendeu? Olha aqui. Olha, eu acho que tem que ter calma. Vamos ver o que vai acontecer. É uma incógnita dizer que o Roger é muito ruim ou ele é muito bom. E é uma incógnita dizer que o Jair Ventura é ruim para dar certo, vai dar certo. Não dá pra a gente comenta em cima de expectativa. Marcão, o Lucas escreve aqui, muito bom esse tweet. Muito. Ah. O Mina já tinha até se autotransferido no FIFA 18 pro Barcelona. Ele mesmo tinha feito. Ele mesmo já tinha se colocado no Mina. É uma opinião. É como você teve o seu feeling aí do Scarpa, né? O Sombra falou, meu feeling disse que vai pro Corinthians. Eu acho que o Mina já foi pro Barcelona. O clube formador do Mina é o Deportivo Pasto, viu, Dodô? Então tava certo jogando lá no... Quando chove lá no... Bota torcia pra esse time. Que isso! É nóis, Botinha. Nóis, Botinha. Amigo, um abraço pra você. Falou, meu velho. Mas fica tranquilo que esse ano é tudo nosso. É tudo nosso, Domingos. Vamos ganhar tudo, Dodô. Fica tranquilo aí, a gente vai tá rindo deles aí. Tá rindo. Você vai vir aqui gargalhar na cara desse pirocha aqui. Esperando você rir. Esperando ser rim. Vai estar rindo. Vai. Vai. Um vai estar rindo e o outro vai estar esperando. Chorando. O outro vai estar chorando. Eu acho que você vai estar chorando, hein? Acho que não, hein? Eu acho que não. Hein? Deixa os caras torcer contra mesmo. Tem que torcer contra. Torçam contra o melhor time do Brasil. Torçam. Vai, torçam. Manda abraço aí. Torçam pro Barcelona brasileiro. É isso mesmo. Agora é Barcelona. Grava aí, Bá. Rala, Madrid. Tchau, trouxa. Vou mandar um abraço lá pro galera do grupo do Fala. Momento fanfarrão. Não. Alexandre lá, corintiano louco, lá trabalhou comigo lá, foi pro Paraná agora. E pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente, e pra toda a nação alviverde. Falou. Só não entendi o momento fanfarrão. Posso até. Não, sabe o que acontece? Dizer. É tipo assim, você lembra que o Gugu fazia o Rambo brasileiro? É mais ou menos essa comparação que você fez. O Palmeiras é o Barcelona brasileiro. Então, vamos lá. Qual é o. Vamos lá. Pega a Espanha. Tem dois times, não tem? Sim. Os maiores times da Espanha. Ah, tem três. Quem é? Os maiores times da Espanha. Barcelona e Real Madrid. Mas não passaram a série. Vamos lá de novo. Atlético Quais são os dois maiores times da Espanha? Barcelona em títulos? Não. Tudo. Em tudo. Tudo. Tudo. Em tudo. Tudo. História. Até em torcida, né? Tudo. Barcelona e Real Madrid. Muito obrigado, RG número 2. Barcelona. Certa resposta. É boa. O do Brasil, por que momento fanfarrão? Bom, já começa com a torcida da quarta ou quinta do país. O que é o Barcelona do Brasil hoje? A torcida o melhor time quinta. Brasileiro. Que está pede na torcida, pede em títulos. Lá na prateleira, lá em cima. Para. É igual. Você tem que tirar esse momento fanfarrão. Quem botou nessa prateleira? Deve ser o mesmo tamanho da torcida do Atlético. Vocês aqui ontem. Quem botou nessa prateleira? Os senhores todos colocaram o Verdão lá. Elenco. Colocaram, fala assim. Elenco. Prateleira superior. O ano passado eu tava lá. Tá aqui, ó. Ali em cima, Verdão. Aqui, ó. O Verdão. Tchau, trouxa. O ano passado eu tava lá também. Ô, Marcão. Diga. O Luiz Ademar diz aqui, o jornalista Luiz Ademar. Grande Luiz Ademar. Diz aqui que o Raí está negociando para ter Scarpa. O Flu aceita 11 milhões de reais. Uhum. Mais Lucas Fernandes e Júnior Tavares. Sim. Em definição, quanto ao terceiro jogador, que pode ser Maico Suel. Nossa, e a negociação prossegue. É verdade, nós temos o Maico Suel. Mas tá vendo? O Maico Suel, de acordo com o que pegou aí. Aí que tá, Marcão. Então, o Fluminense precisa de jogador, cara. Então não tem nada de Mas tá pegando a grana também, né, cara? Mas eu não disse que tem, bate na mesa lá escutam, e, né, e tira o dinheiro ver, né? De onde eu no for. Começo eu falei, a diferencial do São Paulo pro Corinthians na negociação é que o São Paulo ofereceu mais 11 milhões pros caras. E o Corinthians não tem esse dinheiro e não ia dar o dinheiro. Mas a não ser que na última hora... Chega na hora, galera. Você tá aí daí, velho. Aqui o programa não tá pra fazer propaganda de empresa, não. Não vem nem falar não da sua tia lá, vai. Olha o respeito aí. Você desligou o trouxa. Propaganda da tchau. Que respeito é esse? Não tô falando que é o call center da Leiloca, vocês não estão voltando a fé. Você acredita? Então, esse foi o diferencial do São Paulo pro Corinthians. Cara, a Gales fala, suspende o pagamento da marmita e compra Scarpa. É assim. Vai saber, é isso. É assim. Muito bem, estádio 27 chegando ao final. Boa! No oferecimento clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos, Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Deixa eu ver aqui, ó, lembrando que você não está assistindo o estádio 97 através das nossas câmeras, porque nós estamos aqui no estúdio número 2, reserva. Improvisados. Improvisado, enquanto o estúdio número 1 está em plena reforma. Tá ficando, né, bonito, hein, Sobrado? Tá ficando bonito. E a gente e ali sim a gente vai poder trabalhar com toda a tecnologia para vocês aí, tá bom? Sim, é isso mesmo. Boa noite pra todo mundo. Até amanhã aqui na Energia, às 5h30 da tarde. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80 aos anos 2000. Programa de flashbacks do seu rádio. Todos os dias. Das 7 às 10 da manhã. Energia na Veia. A energia que te move no café da manhã. Energia 97. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vem aí, o segundo Rivelino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 22 a 26 de janeiro para jovens de 5 a 15 anos. Aprenda com quem conhece. Segundo Rivelino Soccer Camp. Informações: 5183-8007. 5183-8007. Energia 97. Para ouvir e ver, acesse 97fm.com.br/estúdio. Dia 18 de janeiro, volta a balada mais comentada das quintas-feiras de São Paulo. 799. Em um formato de uma super festa, performances exclusivas. Agora conta com o DJ Jimmy Solé, da Energia 97. DJ Puff e a dupla Matheus Minas e Leandro. Agências de marketing e de moda. Juntos na primeira 799 do ano. Não perca. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Para mais informações e reservas, 11-3062-3418 ou então pelo WhatsApp, 11-95232-1933. Você não pode ficar de fora dessa. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Aniversário na Overnight. O clube pra você comemorar o seu aniversário. Sempre o melhor flashback e as melhores atrações. Overnight. A sua casa para receber os amigos. Aniversário é na Overnight. Comemore seu aniversário na Overnight. Acesse overnightvilolimpia.com.br ou ligue 3582-3637. 3582-3637. Aniversário é na Overnight. Peça sua música no nosso WhatsApp 94353-0150. O MEC tem uma boa notícia para você que é estudante. O novo FIES vai oferecer mais de 300 mil vagas em 2018, com 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa em todo o Brasil. E também mais oportunidades para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Lembrando que para participar é preciso cumprir alguns requisitos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Alô, alô, avisa os navegantes. Mais uma temporada do navio Energia na Veia esgotado. Valeu, ouvinte Energia 97. Em 2019 tem mais. Dessa vez, a bordo de um navio maior e ainda mais luxuoso. O novo lançamento da MSC, o Transatlântico Civil. Nos vemos a bordo. Navio Energia na Veia, mais uma temporada esgotada. Energia. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite, boa terça-feira pra você. A partir de agora até as 10, house music de qualidade. Primeira hora é dela, DJ Marina Diniz, na Energia. Night Sessions. I think about you all the time. I can never really ever find the words to say to you. And there ain't no

my love is for you.